Essa régua aqui, essa régua febre. Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. O que, que o titio vai ensinar? O que é isso? Chorume! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, um podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca traz e não fala absolutamente sobre nada, e agora sendo transmitido ao vivo pelo youtube.com.br/chorume, pelo grupo do Facebook, pelo Twitter também, e temos aqui ele que é o grandiosíssimo perdedor do Curradanha, aí o que coleciona mais derrotas, Wesley Zop! Sou eu e prometo tentar manter a minha posição, pô. De quatro, sim. Tô vendo que você tá encurvado aí. É que não cabe na mesa, fica de lado. Engraçado que a porta dele tá de lado, né? Então ele tá de quatro mesmo. Falou, vou brincar de fechadura hoje. De fechadura. Muito bem, temos aqui o nosso campeão até agora, imbatível, Gabriel Asmar, com 3 títulos de Curradanha. Parabéns. Eu queria agradecer a você por lembrar isso e agradecer ao Zop por sempre deixar disponível o retorno dele. Assim eu posso ouvir 2 vezes que eu sou o maior vencedor. Não dá, não é no meu, não. Será que é o meu, cara? Não. É, não sei. Porque não você sei, está aqui para ocupar o... Você está aqui para ocupar o lugar do mais burro Anderson Negão, que não vai poder estar presente. Bem-vindo, Paulo Graças Careca do Amor. Se eu soubesse, tinha feito um blackface aqui, mas... Eu até achei que tava, porque o Pantone tá igual do Anderson Negão. É só vocês que denominar Negão, é só isso. E temos a nossa convidada de honra, que é ela, que é a podcast famosíssima ali do podcast Los Ticos, e também o do não tão conhecido Psycast, Dani! Então, né, gente, vim pra cá pra passar vergonha e provavelmente ter minha carteira do Conselho de Psicologia caçada. Mas ué, mas nunca vi psicólogo ser caçado porque tá no meio de louco. Você pode falar. Você pode falar que tava atendendo. Qualquer coisa tem que for uma pesquisa de campo que eu tô fazendo. Exato. Vai com psicólogo quanto mais. Com o Paulo, Careca do Amor, quando você for falar uma frase, termina ela aqui, porque a gente fica na expectativa. É. A gente foi começando a prestar atenção, você foi diminuindo aí e não terminou a frase. É que ele mesmo se reprova na metade. É, ele falou: putz, comecei a frase com Malafaia. Ah, não vou nem terminar. Falta confiança. Não vale a pena terminar. Mas perceba que se isso aqui for um exódio, ela é a cabeça, então. Pelo menos tem cabelo. Não queria dizer nada, não, né? Mas já falaram. Eu achei que os dois baixos eram as pernas, não as bolas. Mas eu acho que é os joelhos, né, rapaz? É os joelhos dela. Ou ela tá vermelheira. Muito bem, eu serei o host de vocês para esse acontecimento aí incrível que vai ser o Curradanha de número 4. Está preparado, Gabriel Asmar, para defender o seu título? Da última vez, eu cheguei a empatar com você, a chegar a encostar ali, ó, ali, ó. Você detém suas, um título. As anédegas, né? E olha lá, ó o invejoso lá, ó o invejoso. Sabe o que que é? O Zop, ele sente até hoje a primeira derrota dele por 0,75. Mas é que nunca foi roubado, não posso nem falar isso. O Zop é o PSG, né? O PSG da corredora. Ele foi injustiçado, coitado. Ah, mas aí na vida, né? Aí na vida, não tem. Eu não disse onde, eu só disse que ele foi injustiçado. É, muito bem. Então, antes de mais nada, vamos para quem? Vamos para os nossos recadinhos. Opa, não é a música de recadinhos, é essa? Porra. Tem muito mais. Não. Gordo no calor, qualquer cara, música de strip pra ele. Pode estar tá tocando Ave Maria, música de strip. Ah, mas essa é a melhor das mais flácidas. Ele faz um ritmo como se estivesse marchando, né? Tirando o coturno, tirando o coturno. Muito mais chante. Mas Wesley Zop, semana passada você falou da sua participação em dois podcasts no fim do programa, ninguém prestou atenção, todo mundo já indo almoçar. Então, em respeito aos podcasts que ainda te chamam para participar, que tem esperança que você vai fazer uma coisa boa, peço que você fale novamente aí dos podcasts. Eu não vou lembrar os episódios, mas um que eu participei foi o Lobisomem Hipster, o outro foi MolecoCast, e depois eu participei também do VotiCast. Nossa, rapaz, você tá chique. Mas não vou lembrar os números, mas procura lá. É porque foram muitos, aí ele é uma pessoa muito famosa, aí não é isso. Não é porque eu sou burro, não. Nem é porque ele é velho, não, imagina, não é por isso. Obrigado. Eu fiquei só com uma dúvida, não, Lobisomem Hipster, você participou como o quê? Lua? Como que é? Lua xadrez, porque é hipster. Não, lua cheia, mas não de cabelo. Agora tem mais lógica pra ter um convidado, pensando bem, né? Deu moleque, mas também não tem lógica também, porque eu sou velho, né? Os três podcasts foram de entrevistas, Wesley Zop? Foram de bate-papos, de conversagem. Contação de histórias e histórias. Não, mas agora é tudo com H, né? Então tudo é história. Ah, não, mas eu tô falando em português de Portugal, cara. Ah, tá. Então tem histórias, fábulas, fatos, contos, tem contos. Contos. Um pastorzinho de Belém, tem um pastorzinho de Belém. Um pastorzinho de Belém. Muito bem, eu participei essa semana também lá do Papo Delas. Eu participei o Sobre Isso 45. Onde a nossa lindíssima, belíssima cafeína pediu para que eu desse um relato da vida de um professor na pandemia. E eu ali escrevi um belo sonetinho, um belo estrofe, um belo verso. Eu que sou um poeta, né? Um poeta moderno. Mas não, com rimas, você fez com rimas? Algumas rimas. Pobre. Foi uma belíssima poesia que nem parecia o Ganso. Rimas ricas rimas de classe média também. Então tem todos os tipos, é para todo o público ali, para todo brasileiro. Exatamente, Marcelo. Então é isso. Então a gente está divulgando esses podcasts aí que a gente participou. Wesley Zob participou lá do MolecoCast, Voltcast e... O Voltcast acabou de comentar doando aí, ó. Foi episódio 54. Como que é? Episódio 54 o quê? Do Voltcast. Ele comentou no Voltcast aí. Ah, tá. E o outro que você participou foi qual? Ah, Lobisomem Hipster. Exato. Muito bem, e eu ali do Papo Delas. Então, um prestiginho lá. Outra coisa também, queria que Paulo Careca do Amor desse o seu recado de como é, Careca do Amor, participar aqui no meio de podcasters profissionais, igual você está participando hoje. Aí, e não daqueles imprestáveis do DQC lá, aqueles semi-profissionais. Como que é essa participação aí, Paulo Careca do Amor? Como que é estar aqui num podcast de luxo e garbo e elegância? Não, lá eu me senti um lixo, né? Aqui eu me senti um lixo do lixo. Né? De nada, de nada. A nata do lixo, né? Todo mundo sabe que o produto é melhor que a matéria-prima. Exatamente. Muito bem. É um lixo processado, né? Muito bem, então agora é o momento que todo mundo aguarda. Quase deu certo, né? Tampando o cabelo da dele. É bom que desfaça o tamanho da minha testa. A única que tem cabelo a gente vai tampar. Mas agora é o momento, Gabriel Asbar. Hoje a gente fez questão de deixar no título do vídeo, mas pra quem está ouvindo, qual é o tema de hoje, Gabriel Asbar? O tema de hoje é Curradan. Ha! Curradan? Curradan, não, pera. Curradanha 04. Muito bem, Gabriel Asbar. Ele não perdoa nenhuma oportunidade, né, cara? Tá expressando as vontades inconscientes dele, né? Assim que a pessoa se entrega. E aí, então, Wesley Zop, é o momento da Curradanha número 4. E é o momento, então, que a gente vai definir as categorias aqui. Wesley Zop, você que é o que joga já stop desde aí da Babilônia, né? Já era mais difícil, né? Jogar naquela época, né? Bater na pedra, né? Não, era mais complicado, né? O Zop jogava antes do stop, né? Era jogava com cavalos ali. Né? Antes do Tutankhamon inventar o inglês, né? O stop, isso. No caso. Mas, Wesley Zop aí, quantas categorias a gente vai pôr esse no Curradanha 04, um Curradanha que promete ser profissional. Todo mundo pegue as suas folhias aí. Inclusive já vocês ouvintes, peguem suas folhinhas. Eu já também sei que tem gente criticando a gente inconscientemente, falando, existe aplicativos de stop. Existe site. Existe, de stop. A gente ia usar, só que o Ganso é burro e não conseguiu. Não, pera aí. É isso. Quem chamou essa pessoa que fica dizendo a verdade? Na verdade, ela se convidou. Ah, tá. E a gente acertou achando que ele tinha sido convidado. Foi tudo uma manipulação, assim, eu manipulei todo mundo pra eles me convidarem achando que tinha sido por própria vontade, mas não foi. Mas talvez aí, eu tenha sequestrado a família de alguém? Talvez esteja aqui no meu porão. Nunca saberão. Já falei que o Anderson Negão não é da família de ninguém aqui. Tá, pode ficar com esse merda. Não. E olha como a pessoa é sutil na ameaça, né? Ah, talvez as pessoas que eu sequestrei estão aqui no meu porão em Alagoas, entendeu? Que alaga, mano. Puta, vai matar todo mundo afogado. Você é louco. Muito bem. Wesley Zop, quantas categorias você acha que tem que ter aqui? Seis categorias? 10, boa ideia. 10 é bom. 10 é muita categoria, Wesley Zop. Gostei, 10. 8. 8 categorias? Então tá bom. 8. Pra que isso? Ó, Dani achou muito, então vamos 6. Vamos 6 categorias. 6? Então separa aí 6 colunas aqui. Bom que já dá certo na minha régua aqui. O bichinho, minha gente, fala, não sabe nem usar uma régua assim, se for pra dividir mais de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, se for pra dividir em 7, eu vou ter que jogar um pedaço da régua fora. Jogar no telhado. Técnica zoa. Então vamos lá, já fiz aqui, ó, pro ouvinte que não entende, sai de baixo do caminhão, careca do amor, pelo amor de Deus, a família dele proíbe ele de jogar stop, o cara tem que ir, pro ouvinte que não entendeu, ó, o tutorial, porque tem ouvinte burro, né, rapaz, ó, o tutorial de como dividir aqui. Então vamos lá, 1, 2, 3, tem que ser 7 colunas, porque depois você tem que pôr a soma, né? Vai ser a minha velho. Sétima aqui ficou... Ai, ficou mais ficou fina que o pênis do Zop, ficou aí. Não, mas eu colo uma folha do lado, não tem problema. Tem que fazer outra, deixa eu pegar uma fita adesiva aqui. Agora vai na papelaria buscar. Faz uma emenda com papel machê, depois pinta bonitinho, faz um quadro. Olha, faz um molde. Faz um molde com as máscaras e pendura assim. Eu tinha compromisso hoje 9 horas da noite, não sei se vai dar tempo. Então, a primeira categoria, a primeira coluna, presta atenção aí, ouvintes. Foi uma categoria sugerida por o Gabriel Asbar, que é a famosa categoria Minha Cida é. Minha Cida é? Minha Cida é. Pra tem quem minha não casa, sabe. Minha vida tem Minha Casa, Minha Cida. Pra quem é ouvinte que acabou de chegar, não sabe quem é a Cida. Cida é a pessoa que deu a luz a este menino que está em tela. Não desse tamanho, era um pouco menor. Não era tão menor, não. A controvérsia, né? A ninguém cabeça sabe se não. Realmente era. Desconfio que ele já tenha nascido velho. Eu coloquei mamãezinha, é. Minha Cida. A segunda categoria aí foi a Dani que sugeriu, falando de cor de esmalte, mas eu obviamente bloqueei essa categoria. Porque, porra, que é isso? Então, é a cor do meu clareamento anal. Pode colocar aí. Tendência pro verão. Exato. Careca do amor, você que é meio burro, vou te explicar, né? Não é pra você chegar e falar rosa. Rosa não é cor de clareamento, não, cara. Pelo amor de Deus, tem que ter um tema pra cor. Um exato, tema. Estilinha foi na feira. Né? É isso. Vovó na praia. Vovó na praia. E daí, se você for questionado, você explica a cor. Mas... Exato. Tem uma paleta de cores que é possível. Aí você é, vai... Porque, por exemplo, né, o vovó foi na feira, ele é uma cor meio manchada, assim, tal qual uma pele de uma idosa, né? Tem umas marcas do tempo, umas frutas rugas. Cítricas da feira. Do aquela briga na feira, aquela briga de idosas, então é um roxo mais você amarelado. Clareamento, mas sobrou aquela xepa em volta, né? Aí! Pessoal, todo mundo coloca as categorias lá e careca. Cinza. Eu tô rindo, mas não tô nem rindo disso. Tô rindo de um careca chamando o outro de careca. Meu nome é Careca do Amor. Tinha que chamar igual a mim, sei lá. Minha mitose. Ai, vai minha mitose. Tá pausado mesmo, já. Muito bem, vamos aí. Terceira categoria. Pra terceira categoria aí, o nomes de rolas pequenas, né? Um clássico. Hoje é nomes de rola pequena. Rola pequena. Eu tô falando, rolinha, nossa, aquela trozoba. Trozoba a gente sabe que é grande. É, rapaz. A quarta categoria é eu vi no Glory Hole. O que você viu no Glory Hole, rapaz? Agora falta duas categorias aqui, eu tenho que escolher bem, vamos ver, O clássico, né? O sugestão de Wesley Zop, nome de Chevales aposentada. Ele já vai sair ganhando, porque ele é velho, ele conhece todas as que se aposentaram desde o início dos tempos. É verdade. Mas nada de Chevales nativa, viu, Gabriel Osborne? Você aí que gosta de roubar em nomes de Chevales, colocando ativas e falando que falta 3 dias para se aposentar. Não volta. Pode ser aposentados por invalidez? Pode, com certeza. Só fala em aposentadoria, Gabriel. É, bateu o carimbo do INSS. Tipo de aposentadoria. Aposentadoria compulsória. Pode ser previdência privada, pode ser aposentadoria por invalidez. E, mas não pode ser afastamento médico, hein? Toma cuidado. Né? Às vezes é só um covidinho ali e não é nada demais. Só e às vezes é só um covid-flor, né? Vamos lá. Aqui. Ah, eu tinha categoria aqui. Elogio pra cativeira, boa. Não. Vou colocar uma minha aqui. É, da última vez, né? A gente, querendo torcer pelo Brasil, colocou assim, motivos ainda para apoiar Bolsonaro, né? Mas acho que agora já caducou isso aí. Né? Já são muitos motivos. Mas como eu gosto de prejudicar vocês, então vamos colocar assim. Explicação pra Michelle ter recebido R$89 mil aí. Um cheque de 89 mil. Nossa, que categoria pequena. Nem cabe. Vou colocar Michelle. R$80 mil. Michelle, R$89 mil. Por quê? Simplificado. Beleza? Então tá aqui. Espero que os ouvintes tenham feito de vocês aí. E eu vou... Existe um site para sortear a letra aqui? Vamos ver. Ah, sim, vai usar o site. Ele vai falar assim... Cala a boca, arrombado! Olha, caiu o dedo Douglas! Careca chato! O cara já tem tudo preenchido. Vai cair na puta que ele já fez, né, filha da puta? Ainda bem que não tem W de Wesley. Site para sortear letra. Vamos aqui. Claro! Sorteio online de letras. Quero sortear uma letra do alfabeto, jogando stop. Do alfabeto? O nosso, né? Mas aí tem que dizer de qual alfabeto é, né? Existem vários aí. Tem o Zop, que é um especialista nisso. Mas o Zop precisa especificar da merda, viu? A gente disse que era especialista em alfabeto, não que ele era bom no que ele fazia, né? Legal. Ele é especialista em alfabeto, ele olha e fala, é alfabeto isso aqui. Não, verdade, só que é um alfabeto, viu, gente? Na verdade, vocês confundiram, ele é especialista em alfa e beta. Ele só entrega as coisas. Não, é no Beto. É no Beto mesmo. Alfabeta. Muito bem. O Beto. Vamos ver o que os nossos ouvintes estão falando. Mas eles sortearem para nós aí, eles mandam a letra. Não, eles fazem assim lá e contam. Aí, como que? Cada um daí mandou, todo mundo vai mandar uma letra aqui e eu vou sortear que eu quero do mesmo jeito. Assim. Que vai mudar? Nem manda a média. Muito bem, vamos ver o que os ouvintes estão falando. Reandel falou: fazer clareamento na alta cor da Cida Verão. É um vermelho bem. Esse é o Cida Negão. Esse vermelho ensanguentado é o Cida Negão. Muito bem, tomem seus fôlegos aí. Espero que os ouvidos estejam preparados. A categoria está pronta aqui. Nada de roubo, nada de letra. Lembrando que não basta ser sexy. Não basta ser vulgar. Não basta ser careca, né? Não basta você. Não é só ameaçar, né? Tem que comparecer. Não basta aí você simplesmente colocar as coisas achando que ganhou delinho, que ganhou cinquinho. Não, você vai ser julgado aqui mediante o meu julgamento totalmente imparcial. Eu pensei que era mediante o seu toba, porque você foi fazendo o símbolo assim, e você vai ser julgado mediante... Peraí, vai julgar com toba? Às vezes. Quando a pessoa é julgada, ela tranca o toba. Por isso que na Entendeu? Vida... Sumi aqui, já apareci. Ficou até nervoso. O que que acontece? Então, vou passar pelo meu julgamento totalmente imparcial aí. E daí as pessoas estão se perguntando no chat, mentalmente, às vezes. Ah, mas você não tá participando do jogo, como que vai ser um julgamento imparcial? Exatamente, eu sou tão imparcial que eu não prejudico ninguém, às vezes só prejudico a mim mesmo, rapaz, porque eu fico mal falado aí, tá vendo? Aí, o ouvinte que já acompanhou com o Radanha sabe que a gente briga pra caralho pra definir os pontos aqui. Exato, cara, quem ganha com o Radanha viaja de avião, todo mundo sabe. Quem não ganha fica 8 horas no busão pra ir pra ouvir. Carregando equipamento, caralho. Já pensou pra Alagoas agora de busão? Pelo amor de Deus, não dá. Ô, Paulo Careca do Amor, acorde que vai começar o jogo aí. Ó, agora, antes de mais nada, vou... Hoje tá difícil aqui, Gabriel Asbar e Wesley Zop, hoje não tá fácil não. A gente é acostumado a concorrer com o Anderson Negão aí, com o Adriano, que os bichos não tem nem ensino fundamental direito. Foi aquele fundamental, assim, empurrado com a barriga, sabe? Que não deu fundamento de nada. Agora, ó, Paulo Careca do Amor aí, mestrado em engenharia, o cara sabe fazer conta. Ainda mas não sei escrever, mas lê outra coisa. A Dani aí é psicóloga, aí mente mais que o Tucano Fulano. Mas ela pode falar, ó, eu pus isso. Então hoje vai estar difícil. Aí... A única coisa que me acalma um pouco é o seguinte: se qualquer um dos dois ganharem e eu ficar ali depois ou em terceiro, eu ainda vou ter ganhado do Chorume, entendeu? Eu teria um título do Chorume. Mas vamos então lá, preparem aí as suas folhas, as suas canetas, preparem o coração, queridos ouvintes, que já vai começar. Muito bem. E aí, começando o Campeonato Mundial de Carro com Radanha, valendo 2 prêmios aí. O prêmio de primeiro lugar, obviamente, e o prêmio de Anderson Negão, que é dado para o último lugar. Normalmente é o Anderson Negão. Aí não é nem ter ganhado muito esse prêmio. Não é nem quem chega primeiro, é quem não chega por último. O Zop gosta de ganhar o último lugar para manter o título da família. Os últimos serão os primeiros, né? Vamos lá. Então aí. Espero que os ouvintes tenham se preparado. Vamos sortear a primeira letra aqui no 1, 2, 3. A letra sorteada é a letra T de Toque Toque Nervoso. Vamos lá, vou subir uma música aqui para não ficar assim. Filha da puta, arrombado! Vai, obrigado. faltou aqui pra mim, muito bem. O Wesley Zop para de escrever, olha lá, não adianta escrever aí com a ponta da peiba, não, rapaz. Ah, não, meu botão não, eu peguei. Não vale muito escrever com a rola. Muito bem, vamos fazer o sentido anafilático, né? Você gritou stop e você começa aí, dando a vez. Gostei da técnica do Paulo Careca do Amor, hein? Gritou stop, canetas no headphone, pra ninguém escrever de novo. Eu também gostei dessa. Papel também. Não, caneta no headphone, quer dizer que ele só tem uma caneta? Eu quero ver. Vixe, embaixo daquelas tetas ali cabe um Alfador Castel com 32 cores. Cabe a bique toda. Vamos lá. Muito bem, Gabriel Asbar, minha cida é? Minha cida é tinosa. Tinosa, uma pessoa que faz muita tina, entendeu? Não, peraí. Ah, porra, lamento, Gabriel Asbar, porque aí... É, Dona Cida só fez uma tina que a gente conhece bem, só que a gente conhece a fundo, rapaz, que a gente já experimentou. Eu não sei se pode ser considerada tinosa aí, Gabriel Asbar, você obrigado a invalidar a sua questão, a não ser que Dani te defenda. Vamos lá, e aí, Dani? Não. Vou defender não, pode ser. Então, Gabriel Asbar, sinto muito, resposta anulada. Aqui eu sou um juiz imparcial, porém implacável. Dani, a sua cida é o quê? A minha foi zero. Não dá. Mas era com Z? Então 10! Um ponto pela honestidade, Dani. Parabéns. Um ponto. Parabéns. Honestidade aqui vale no jogo. Aí. A minha cida é torturadora, rapaz. Aí. Ok. É, dá pra ter alguma coisa com o negão, assim, ela tem que gostar de sofrer, né? Infligir sofrimento em outras pessoas. Muito bem. Tenente Uso. Muito bem, Careca do Amor. Tesuda. Aê. Ui. O pior é falando com essa voz de radialista é, ele. Tesuda. Não, 10 pontos amigo. Aí, 10 pontos. Obrigado. E Wesley Zop? Ternurosa. Pera aí. Não. Ternurosa? Que valia, mas é a mãezinha dele, gente. É. Isso mesmo. Ternurosa? Mas eu não sei se existe essa palavra, gostosa. Ternurosa. Não sei se a gente começa a inventar a palavra aqui. Vamos ver. Ternurosa. Existe, muito bem. Validada a resposta. 5, então. Validada o juiz. Vai, hoje vai ser 10, vai. Só porque sua mãe é realmente ternurosa, é verdade. E tesuda. Gabriel Asbar, a cor do seu clareamento anal é? Tomatinho cereja. Porque é vermelhinho e estoura na boca. E é doce também, parabéns. Cara, né, gente? Delicado. Tem uns carocinhos assim, né, que... Normalmente vem com talinho. Muito bem, Dani. Sua eu vez? Coloquei totalmente queimadinho. Pra combinar com o verão. É. Aquele mais natural, aquele queimado natural. Muito bem. Por isso o que meu... a primeira foi zero, né? Até escrevi aquele totalmente queimadinho. Depois... Não, mas é aquele queimado natural com ácido sulfúrico, né? Ah, peraí. Ela faz um furo no biquíni quando vai tomar sol, bem. O meu clareamento foi o clássico, né? Taturana invertida, assim. Né? Mas é quase uma posição. Você pode usar, você deixa. Não sei. Pelo nome. Não, mas explica aí, Ganso, que cor é essa taturana invertida? É aquela. É o aquela... quê? Com cabelo dentro e liso por fora? Como é que é? Não é exatamente cabelo, mas é a tonalidade que lembra cabelo, uma taturana assim, e por fora na totalmente verdade, é assim, natural. Tem pelo nas bordas e no meio é liso. É um balde. Todo um trabalho de arte, né? Também conhecida como lavadora de posto, né? Que quando tem fita... Você coloca os carrinhos da Hot Wheels ali e sai limpinho. Vai limpinho. O Paulo Careca do Amor. O pessoal tá gritando zero aqui pra você, não quer falar nada não. Ah, se foda aí. Quanto que você colocou pra você aí? Tem terra molhada. Terra molhada. É, molhada. Aquele tá cheiro de chuva. Aquele cheiro de chuva. Aquele cheiro de chuva e a cor de chuca. Amarronzado, né? Muito bem, gostei. E o Wesley Zop? Tapa na Pantera. Tapa na Pantera aí, aquele, aquele aquela relação abusiva, né? Aquela relação mais abusiva. Outra mais rocheada, né? É, então. Muito bem. 10 para todos. Todo mundo com clareamento anal em dia aí. O Gabriel Asbar, nome para rolas pequenas. Presta atenção. Eu fui no clássico Trolinha. Trolinha, é verdade. Trolinha é um belo clássico. O que tem linha no final parece muito pequeno. E às vezes não ofende, né, a pessoa. Fala assim, dá uma trolinha. Dá a impressão que não cresceu aí por falta de nutrientes, né? Nem culpa da pessoa. Não vingou, né? Não vingou. Não vingou. Dani Trovão. Eu coloquei trocinho feio. Essa daí é pra humilhar, essa daí é pra falar do ex com a amiga, ah, aquele trocinho feio. É, eu achei tão ofensivo que valeria 9. Mas... Alguém se sentiu pessoalmente atingido aí, né? É verdade. Não vamos falar do trocinho feio do Gabriel, vamos continuar. Eu coloquei aí o mais carinhosinho, né? É, namoro recente, o Tutuzinho, né? Seu Tutuzinho. Eu tô até contando esses nomes se algum dia me chamarem, velho. Tutuzinho parece nome de uma que tem IST, né? Que já tá saindo aquele pus, aquele negócio esquento, assim, né? Mas mesmo assim. Até a boca, o Paulo ali, viu? Ai, Paulo Careca do Amor, e aí? Qual o nome que você deu pra sua rola? Quer dizer, pra uma rola pequena, hipotética. Terceiro ovo. O cara não sabe o que é ovo, o que é rola. A pessoa fala, fiquei encantada com seu terceiro ovo. Podia ter um pênis aí, mas... Quando sair a letra S, a Gabriela vai botar segundo ovo. Ah, e você, Wesley Zop, que nome deu pra rola do careca, pra uma rola hipotética? Uma rola qualquer. Lembrando que Trozoba é uma pemba grande, eu pensei em Tozoba. Pera aí. Não sei se um R diminui muito o tamanho dele. É, agora Tozoba. Ah, ele tem uma Tozoba. Tozoba parece pequeno, que Trozoba. Você fala com. Mas eu acho que Tozoba, Wesley Zob, deixou ela média. Não deixou ela média. É mais média que você. Não, tá te defendendo nessa, brother. É, vamos lá. Média. Como eu sei que Dani te odeia aí incondicionalmente, vou ver o que que Paulo Careca do Amor acha. Eu acho, Paulo Careca do Amor, que Tozoba é rola média. Mas e você, que convive com uma rola pequena aí? Chamaria de Tozoba? Não. Se alguém chamar minha rola pequena de Tozoba, eu pensaria que é elogio, né? Pode ser elogio, pode ser elogio. Wesley Zop aí, zero essa porra, como diria André Matos. Muito bem, Gabriel Asbar, eu vi no Glory Roller. Talos de couve. Ok. Caramba, tava bem perto. De costa. Já mandou a pessoa ir pra nutricionista, né? Porque tá bem cuidar da digestão. Nossa, rapaz, olha, eu acho que eu sei o que, é que você comeu no almoço, assim. Calma, de como cair em cima, vai ser couve, gente. Mas talos de couve continua com teira. Dani, Trovão. Eu vi uma trozoba doente. Opa, aí já tava com uma distância um pouco maior. Tá vendo, Wesley Zop? Ela viu uma trozoba, uma tozoba, doente. Mas aí depende o tamanho, né? É, ah, não, é mais pela doença do que pela... Chama mais atenção a doença do que o álbum propriamente dito. Então, 10 pontos aí pra vocês. O que eu vi no Glory Hole foi o Tatuzão comendo a Cida, rapaz. Ah, é possível, é bem possível. Até aconteceu, viu? Não é hipotético, não. Vamos lá. Você até tá compartilhando pra ver se libera da sua mente. Né? Não é um grupo de apoio isso aqui, não? Não é! Era corradanha, filha da puta. Zop, na verdade, isso é uma intervenção, né? A gente chamou aqui. Pra ver se você compra argamassa e tampa esse buraco aí da sua casa. Pô. Paulo Careca do Amor, o que você viu no Glory Hole? Infelizmente tá em branco. Acho que é porque tava escuro. Ah, cala a boca então, vamos lá. O cara quer fazer o discurso do em branco aqui. O discurso da burrice. Viu um zero, um belo zero ele viu. O cara tentou ainda dar um migué. Tá em branco ainda, falar que começa com T. Nada passa aqui, rapaz, nessa peneira. Miguelzinho, eu acho que valia um menos um aí, mas eu não consegui. Wesley Zop, o que você viu no Glory Hole? Tias fazendo bolinho de chuca. Nojento, cara, que nojento. Olha o tamanho do Glory Hole que ele tem ali, bicho. Nossa, ele tem tudo naquela merda ali. Muito bem, então tirando Paulo Careca do Amor, 10 pontos para todo mundo. Vamos lá, Gabriel Asbar, no nome de Xemalha Aposentada, por favor. A minha Xemalha Aposentada favorita com T é a Tonhona Não Tora Mais. Ah, Tonhona Não Tora Mais, rapaz. Afinada até, né? Ela ficou... no começo era Toninha Tora Tudo, mas agora... Aposentadoria, né? Acaba, não tem mais atividade física, acaba dando uma engordada mesmo. Igual um jogador de futebol, né? Eu falo até pelo porte físico dele. Danizinha. Parece o Adriano Imperador. Engraçado que antes de virar Xemalha ali... ativamente ela era jogadora de futebol. Dani, o que você manda aí pra nós? Eu coloquei Tuane Tina Cansada. Ah, Tuane Tina Cansada. Agora cansa, né? Agora cansa. É descendente indígena ali, né? Pô. Não sei. Não. então não é a mesma que eu conheço. Não sei quem que é. Eu coloquei aí uma que agora é nosso ouvinte, né? Mas tá aposentada aí, né? A Tamara Teta de Metranca, né? E Metranca, ninguém usa mais esse termo, então ninguém procura ela. Só usava quando ela tava no ensino médio lá na escola técnica. Segunda guerra. A Segunda Guerra, você fala, tipo, ela concluiu o ensino médio, que é difícil. Não, pra ela foi uma luta, né? Pra ela foi uma batalha. Mas então é isso, Tamara. Hoje tá casada com o lindíssimo Dorval, cara, atlético, gostoso, rapaz. Cara, Paulo Careca do Amor, e aí? Trícia Milícia. Ela voltou a questão e hoje é miliciana. Não, eu não sabia. Rapaz, tu não explana assim. Rapaz, acabou a sua vida. Olha lá, já viu se não chegou a triste. É verdade. E aí, Wesley Zop, e você? Para de escrever, Tereza. Wesley Zop. Adianta. Não. É a Tereza Ditadora. Ah. Mas agora ele tá bom. Nunca mais. Tereza nunca mais, o pessoal fala. Tereza, não veremos mais. Quando você ouve o pessoal falando ditadura nunca mais, é por causa disso. Tá aposentado. Não tem nada a ver com... Não, o brasileiro até gosta, até flerta com ditaduras. Até vota em ditaduras, viu? Vou dizer. Bolsonaro é um ex-cliente que quer que ela volte ativo mais rápido. Muito bem, aí, Michele. Ganhou R$89 mil, por quê, Gabriel Asbar? Porque ela tava no vermelho. Ah, rapaz, é isso. Não é mais do que explicar. Dani Almeida. tinha muita dívida no puteiro. Acontece, né, não, gente? Às vezes é a luva, não dá pra você pagar a luva ali pra começar, né? E acontece. Exato. Eu não coloquei nada, não deu tempo, então aqui vou por zero, infelizmente, né? Injustamente, né? Mas tudo bem. O Bolo Careca do Amor. Tatu saiu no jogo do bicho. Ah. Por isso que depositaram 89 mil. Ela tinha apostado. Tatu não é do jogo do bicho. Opa! Você sabe qual jogo do bicho que ela jogou? Eita! Você sabe se o bicho em questão não era o bicho dela? Mas se ela não chamava bicho... Queirozinho de Tatu, ele aí. O jogo do bicho oficial. Não, legalizado, o legalizado. Você quer que eu anule? É isso? Você quer que eu anule os pontos desse careca? Não, eu penso assim: se for, eu não conheço todos os jogos de bicho, né? Se ele quer usar tatu. Cabe um julgamento? Quer pedir um VAR? Quer pedir um VAR? Quer falar quer pedir um trovão? Quer pedir um trovão? Quer falar do bicho? Quer falar touro? Tá, 10 pontos pra ele, porque você afinou. Afinou. Pediu um truco e correu. Você pediu um truco e correu. Wesley Zop, e aí? O que mais? Não, o meu tá em branco. Ah, tá em branco? Por isso então, que ele tava fazendo tanta questão de anular. Ficar ali, né? No seu último. Muito bem, então, aí marca aí, façam as suas somas, o meu deu 75 mil pontos, assim, acho que devo ter esquecido de somar alguma coisa, vamos lá para a próxima letra, então só deixa eu marcar aqui que já foi a letra T de testículos caídos do Careca do Amor, vamos continuar aqui. Realizar novo sorteio, vamos ver o que os ouvintes estão falando. 0-0, vai na torcida, rinha de careca. Seria da hora. Acertando a batalha do rinha de careca. Ah, então vamos lá. Eu boto no Paulo. A próxima letra é... A letra L de lambir o saco do Careca do Amor. Arrombado! É engraçado todo mundo xingando na hora que tem um stop, né? Um filho tá arrombado, outro filho da mãe, outro... Vem me beijar. Não, mas sabe o que é mais engraçado? Não sei se vocês perceberam isso, mas o que mais vai ficar sem escrever vai ser o porquê a Michelle recebeu 89 mil. Que é o mais difícil, né? Não dá pra explicar. É verdade. Mas é só que vai quebrar a boca de alguém. Muito bem. Então vamos aí para a nossa segunda rodada, onde foi sorteada a letra L, né? O Emerson já tinha falado stop aqui, né? O Ícaro falou, olha a concentração deles, parece pênalti em final de Copa. Isso daqui é muito pior. Mais sério do que isso. É muito mais sério, porque quando você erra um pênalti no final de Copa, ninguém vai lá te chamar de Anderson Negão. E aí? Ninguém vai falar, você é mais burro. Cada letra que a gente joga aqui, um fala stop, é um bajo perdendo pênalti. Exato. Muito bem, então como você gritou stop, Wesley Zop, você começa aí. Mamãezinha é... Lunática! Lunática. Não foi tão carinhoso. É verdade. Mas foi verdadeiro. Tá certo. Gabriel Asbar, qual é o que... Minha sida é? Eu não sabia se eu falava ou você falava. Minha sida é Lisa de Gasta. Lisa de Gasta. Lembrando que Gasta é uma região da Europa, onde é a famosa destinação por atrito, né? E lembrando que ela nem é tão lisa assim, porque é toda rugosa aquela velha, mas tá bom. Tudo bem. Dani Almeida. Deixei claro, né? Eu coloquei louca do cu. Louca do cu? É tipo como ela é conhecida no bairro, né? Louca do cu. Pelos hispânicos. Falar nisso e tal, né? Então todo mundo chama Os hispânicos do bairro. Olha a louca do cu. A casa deu a louca do cu. Maria louca de cu. Você confundiu, é a louca da o cu. Não, é pode... da Tina, na verdade. Né? Muito bem, eu coloquei lateral direito do futebol de Várzea. Por isso, talvez eu não tenha. Por isso, não deu tempo de escrever todo o resto. Exato. Ai, caralho. Ah. Joga bem, joga bem. Eu agradeço, viu, cara? Eu ia falar do futebol semiprofissional, mas quem joga no futebol de várzea não, cara, gosta de. Não, cara, perceba que a genialidade foi tanta que talvez ele poderia completar todas as. Mas é que eu pensei assim, eu vou colocar louca por pau, mas eu pensei, vou colocar louca, né? Ainda mais Dani, que é psicóloga, usa a palavra louca aí a todo momento. Ah, a pessoa é louca. Você é louco, né? Vai o cliente lá e fala, você é louco, né? Sai daqui, entendeu? Então quem é doutora, você é louco. Olha o Paulo Careca do Amor abrindo, rasgando a blusa no mamilo ali. O que que ele tá fazendo? Ó, daqui a pouco o bicho corta uma leitoa pra correr. Eu vou lá, é miojo. É um churrasquinho grego, pega ali o churrasquinho. Corta aqui a leitoa. Aqui. Daqui a pouco, um barbecue, coloca um barbecue. Barbecue que eu nem sei se eu falo certo. É barbecue que se fala? Barbecue. Se não era assim, agora vai ser. Esse tem a origem outro lugar, né? Muito bem, Paulo Careca do Amor, sua sida é como? Lambuzada. Lambuzada, é verdade. Boa. Então 10 para todo mundo conhece a sida por um prisma diferente, né? Um prisma social diferente. Muito bem, obrigado, a véio. Cor do meu clareamento anal, ah, Wesley Zop. Lã de ovelha. Lã de ovelha. Foi uma mentira, mas 10. Ele pode ter encomendado isso, mas não quis pagar, né, o preço. Mas tudo bem. Lã de ovelha. Lã de ovelha negra. Muito bem, 10 pontos. Parabéns aí. É uma excelente pedida, lã de ovelha. Gabriel Asmar. Eu pedi dessa vez o limão siciliano, aquele rugosinho cítrico, sabe? Você gosta do cítrico, pelo jeito, né? Porque o outro foi tomate. Isso, é que é aquele que é só nicho de sabores, né? Ah, sim, é verdade. Frutado, né? Dani Almeida. Eu coloquei loucuras em Paris. Tendência ao especial. Cheio de luzes, né? É, bem assim. Leve em volta da isso porta. Finaliza com um perfuminho, né? É a cidade de luz para receber a Torre Eiffel, né? Eu coloquei lombriga adolescente. Que porra é aquele marrom forte, né? Não, é aquele rosa esticado, sabe? Não, se eu vou no clareamento que só tem sabores, ele só tem bichos, ele inseto. É verdade. É que eu sou mais animalesco, né? Sou mais selvagem, eu sou um bruto. Vamos lá. Uma borboletona monarca, por favor. Monarca, claro. A maior. Careca do Amor. Leite coalhado. Já tem um cheirinho de azedinho também, né? Às vezes nem precisa fazer o clareamento, né? Ah, só dá pra comer igual ali. Queijo, rapaz. Já tem um queijo ali em volta. Muito bem. Aí, nomes de rola pequenas, Wesley Zop. Lupinha. Lupinha. É, você usa uma lupinha. Eu não sei se alguém chama uma rola pequena de lupinha, Wesley. É, porque na verdade a lupinha vai aumentar as coisas. Exato. Pra poder ver. Ninguém, mas é justamente isso. A pessoa tá dizendo que vai pegar uma lupinha pra poder ver. Então, não, agora faz sentido aí. Dani defendeu o Wesley Zop. Ah, eu vou ali com o Lupinha, né? Porque sem Lupinha não dá pra ver. Faz sentido. Não dá pra ver. Agradeça seus 10 pontos aí a Dani. Obrigado, Almeida. Gabriel Asbar. Nome de rola pequeno, eu coloquei Linguinha. Linguinha. Fica ali só. Eu acho que ele tem um pequeno problema anatômico aí, né? É, aí, ó. Só a linguinha. Só a linguinha. Linguinha faz sentido. No melhor máximo, que lupinha, né? Entendeu? Eu penso que a partir do momento que a gente aceitou lupinha, a gente tem que aceitar qualquer coisa. Mas eu tive defesa. Ganso, você tá sendo parcial, Ganso. Você tá sendo parcial. A explicação não foi convincente. Que isso? Não. Você está se deixando levar. Só pelo rostinho bonito. Não. Depois dessa, eu aceito. Linguinha tá certo. Porque a pessoa fala: esse pênis é menor que sua língua, é uma linguinha. É puramente aceitar. Ó, o cara faz a preliminar com o pau, depois vai com a língua. Porque daí dobra de tamanho, né? Dani, por favor. Então, ia ser linha de pipa murcha, mas aí deram stop e ficou só linha. Não. Só linha ou linha? Linha. Linha é, realmente é nome para pênis pequeno e fino também. Então... O problema é quando chega o frio, a pessoa fica um pouco louca, né? Porque perdeu a linha. Muito bem, gente. Essa foi a participação do Careca do Amor. Ele caiu na desgraça. Caiu na tentação de fazer a piada. Eu coloquei aí leiteirinha. Leiteirinha? É, porque... A leiteirinha parece... Te dá um leite, mas é uma pequena leiteira. Não vai vir muito leite. Eu acho que seria melhor tetinha, mas tudo bem. Não, e aí? Então, leiteirinha parece que é onde depositou o leite, não da onde sai o leite. Ah, não, mas a leiteira solta o leite na sua caneca, na sua boca, no seu corpo, joga na sua cara o leite. Que imagem mental horrorosa pro domingo de manhã. Aí nas suas costas ali, ó, escorrendo pelo seu toma. Então, mas e maranha nos pelos das costas. E aí? Paulo Careca do Amor. Lulinha. Não, burro. Julga a leiteirinha. Leiteirinha? Nota 9. Daria 9. Então é 10, né? Tá redonda logo, né? Sai daqui. Vai, agora fala o nome da sua rola pequena. Digo, de uma rola existente por aí. Lulinha. Lulinha. Por causa do dedo, dedinho. Por causa do dedo. Rapaz, essa aí é. Eu tenho que dar uma volta mental. Eu tava indo pelo molusco, e eu falei, pô, muito a ver. Mas tá bom, vai, nota 10. A gente aceitou aí. A lupinha tem que aceitar tudo. Aceitamos leiteirinha, bicho. Pode aceitar qualquer coisa. Muito bem, Wesley. Eu vi no Glory Hole. Lontras lameadas. Você tem certeza que era lontras? Ah, mas da onde eu vi, parece que é lontras. Tá bom. Aliás, costuma assistir uns negócios estranhos, né? Mas eu tava passando, era por acaso. Eu tava passando, mas o que que tá aqui? Ah, lontras lameadas. É, Gabriel Asmar. É, minha resposta seria muito longa, mas eu consegui completá-la. Não. Seria muito longa. Não, mas seria com S. Não, sua linha também é com S. Mas eu vi no Glory Hole legendas em inglês. Legendas em inglês? Caramba. Seria legendas em inglês, né? Yes, fuck me hard. Não pode por tudo, né? Tudo ia bem, pagar vai. O seu Netflix em vez de ver do vizinho. Você sabe que quem usa inglês ganha 15 pontos, aí quase ganhou. Então pode ficar com seus 10 pontos. Dani Trovão. Lâminas de barbear. Lâminas de barbear. Jesus amado. Tá ali preparado. Torturadora, né? Já falamos da sida torturadora aqui. Eu vi a lambição do saco do negão, rapaz. Pessoal, negão que tá no Glory Hole dele. Não, ele era aí na sua casa. Não era eu que tava lambendo, né? Pelo jeito. Não sei, só deu pra ver a linguinha. A linguinha, então era eu. Não sei se o vão da grade da frente é considerado Glory Hole. Né? O portão aberto, né? Deixa eu ver. É um role. O buraco da lixeira na calçada é considerado glory hole. Paulo Careca do Amor. Eu vi o leiteiro. Leiteiro. Mas, tá com bom. A leiteirinha ou não? Com a leiteirinha. Ele veio trazer leite. Tava usando a leiteirinha dele? Não, ele veio trazer leite. Mas ele tem que falar de um jeito... Do jeito como eu falo, pervertido, ele veio me trazer leite. O que você precisava? Wesley Zop, aí uma Chemalha aposentada. Ah, digníssima, Lívia Trivela. Lívia Trivela, rapaz. Aposentada? Ah, aposentou, né? Ninguém mais usa Trivela. Né? É verdade. O Gabriel Asmar. A minha chamalha aposentada é a Lídia da Ponte. Ah, da Ponte Preta, né? Isso. É só jogadora. Né? Na Série C nunca mais subiu, né? Dani Trovão. Lucinha, mãe de Sela. Ah, rapaz. Tem até um grafite lá na parede. Fizeram um grafite em homenagem a ela. Isso. Coloquei aqui Lorraine Andador, né? Porque. Agora... E ela muda o nome dela para Andador, né? Ela fala, agora eu tô aposentada. Não sou mais a. Não sou mais a mudança de nicho, né? A mudança de nicho. Ela agora dá consultoria para outras. Eu não sou mais a Lorraine criadora. Não sou mais a Lorraine triatleta. Agora eu tô. Trozoba. Ainda mais que ela não se adaptou ao novo triatletismo aí. Ah, tem essa aí. Por isso se aposentou. Paulo Careca do Amor. Lambida passada. Zero, né? Pode passada, que porra é essa? Pode nome de filme. Né? Eu não quero. É porque essa não tá aposentada, essa já morreu e aí fizeram isso. Esse nome veio de uma mesa branca que fizeram. Lambidas póstumas. O que você acha que chamalha é um objeto, Gabi? Você chama de lambida? Isso não existe. Ela que se chamava. Assim. Não. Põe a zero aí, eu não vou nem precisar de auxílio. Eu acho. De pessoas. Zero. Posso botar um na frente do zero, né? Zero, rapaz. Eu acho que ele anda lendo clássicos das Chemales, né? Lambidas póstumas de Brás Curra. Então ele... Só pode ser. Muito bem, então por que Michele ganhou um cheque de 89 mil, Wesley Zop? Lavou dinheiro. Nossa, acusações. Eu acho que o meu aqui grosseiras. Sai parecido, hein? Opa, fala aí já, Dani. Vamos ver. Eu coloquei lavagem de toba seco, mas no final das contas é tudo lavagem. É tudo lavagem. Rapaz, cinco então pra você. Concordo, cinquinho aí. Cinco, cinco. E porque às vezes a pessoa vai lavar dinheiro, já lava um toba junto. Quem nunca foi lavar uma calça? Já tá lavando. Quem nunca se cagou depois de duas caipirinhas, né? E sujou o dinheiro todo de merda, não foi? Né? Não, quem não, nunca, né? Olha, eu nunca, mas se você já, eu não jogo. Exatamente, todos já. Todos os seres humanos. Lavagem de quê? Você colocou? Olha, se o juiz me perguntasse com L, qual a justificativa, eu não teria. Então, ela... ah, então zero, zero, por favor. Eu também não pus. Paulo Careca do Amor. Zero. Todo mistério. Né? Ele ainda tá em choque da lambidia. Ele achava um nome tão bom. Que é tanto potencial, não, não, não. Olha, abstrato, né? A lambidinha, lambidinha. Muito bem. Somam aí as suas pontuações. Vamos aí para nosso quê? Para nossa terceira rodada. Vamos sortear. E olha que isso é o que ele pior faz de quatro, hein? Vamos aqui, sorteio da próxima letra. A letra sorteada é a letra R de Rubinô no meu pau, careca do amor. Vamos lá. Stop. Opa, stop também. Stopei junto. Stopei junto não, cara. Ah, rapaz. Ela só é mais rápida pra falar porque o cérebro dela funciona melhor, não teve derrame. Ah, muito bem, então, Daniel Almeida, você que falou stop aí. Esqueci de colocar a trilha alta, desculpa aí, pessoal. Ficou um silêncio, não pensei direito. Mas... A pessoa quando quer arrumar desculpa, né? Vamos lá. Danizinha. Minha sida é o quê? Opa, agora não é pra animar. Anta, não é pra subir a música agora. Vamos lá. Perdão, Dani. Dani, eu coloquei Ruminante de Pembas. Meu Deus do céu. E Ruminante nas Pembas também. Né? Então pode pôr 10 aí, porque isso aí é verídico e venérico. Entendeu? É, já houveram várias denúncias. Atendi vários traumatizados nessa vez. Desculpa, viu, Zop, falar assim, mas não é verdade. Não é expor o que já tá exposto, né? O minha cida é ruim de largar pau, rapaz. Eu pensei que o Wesley Zop tava psicografando. Não solta. Não solta, viu, Gabriel? Ela não larga, não larga. Não sabe a hora de parar. Muito bem. Não tem limites, né? Paulo Careca do Amor. Roluda. Rapaz, não quer dizer que ela tem uma rola, né? Ela dela, né? É. Que nasceu. Ela implantou ali, depois a dela. Então, às vezes é uma prova. Parece que quando você tem a rola ali mais tempo do que não tem, você já faz parte de você, né? É, então... é verdade. E às vezes ali é ilusão de ótica também, ele não sabe o que viu direito. E aí, Wesley Zob, você que tá concentrado pra sua vez de falar aí, por favor. Ah, mamãezinha, né? Respeitosa. Ah, é verdade, viu? Respeita o marro. E respeita a tosa que fazem antes de ir lá, né? Respeita a tosa. Gabriel Asmar. A minha Cida é rasgadora de corações. Olha só, que poeta. O Caio San, ali do Refogado Podcast, colocou: minha Cida é refém de rola. Eu ia ofender o Zop um pouco mais se eu falasse que ela era rebocadora de machos, mas daí... Colocou o quê aí? Colocou duas opções? Não, mas assim, pra ser rebocadora, pra ser rebocadora, ela pode usar muitas coisas pra rebocar. Ela pode rebocar na porrada, ela pode rebocar de outras formas que o horário não permite comentar. É verdade. A gente é muito respeitador do horário aqui. Mas é que normalmente, pra rebocar alguma coisa, é respeitador. O Ganso travou. Voltou, travou. Olha lá, a Cida rasgou o coração dele. Olha lá. Ele fingiu que travou pra terminar de... Voltei ou não? Tá bonito. Tá bonito, tá cinematográfico. Tá. Voltei. Voltou. Agora voltou. Consegue ver meus movimentos de tão rápido? Bati no cabo da internet aqui. Ah, vamos lá. Cara, cabo da internet é um cara da polícia. Um soldado. Aquele de domingos segura a internet aqui pra ela funcionar. Mas vamos lá. O Danizinho aí, a cor do clareamento anal é? Rosa chicletinho. Oh, que bonitinho. Foi fofinho, né? O especial do mês de outubro, né? Dia das crianças. O perturbador, sim, muito obrigado. Vamos lá. Eu coloquei um rubro paixão. Rubro paixão. Careca do amor, o bicho tá bebendo uísque, ele vai infartar nessa live. É torresmo e uísque. É miojo, é borca. É bombástica. Café da manhã. Rosa murcha. Rosa murcha. Opa, rosa com rosa ali, então Dani, sinto muito. A rosa dele foi a flor. A minha foi a cor diferente, são rosas diferentes. A dela foi chiclete, a minha é uma flor. Mas parece que a primeira letra é R e vocês colocaram rosa. Rosa é rosa. Peraí, muito bem. Eu vou chamar alguém aí que é imparcial, Wesley Zop, pra ajudar no julgamento. Wesley Zop, uma falou rosa chicletinho aí, a outra falou rosa murcha. Chicletes são murchos. E aí, o que você acha? Na minha opinião... O meu julgamento rosa... é 5 pontos, mas eu quero ver se você muda meu julgamento ou... Não, a minha intenção é mudar o seu julgamento, porque rosa murcha não é uma cor que vai ter alguém que vai fazer o clareamento anal. Acho que essa cor não tem lá na tabela. Então é 10 pra Dani e 0 pro careca. Não, mas Zop, eu acho que... É porque é o seguinte, o careca, ele clareou rosa murcha, verdade. Mas tudo nele fica murcho, né? Mas não é isso que eu tô querendo dizer. A questão é que alguém vai olhar a rosa murcha e não vai... É rosa chicletinho, entendeu? É isso que você tem que pensar. Então, isso. Então, 5 pra cada um. 5 pra cada um. Porque o rosa chiclete tem cheiro de tutti-frutti. É, filho, mas não é todo mundo que vai cheirar o seu cu, não. Na verdade, ele começou um pequeno 5 pra cada um. Não é tutti-frutti, é cuti-frutti. E não é murcha, é curcha, né? Mas tá, 5 pra cada um. Não me venha com chorumelos. Dani Trovão. Já foi. É o Zop. Zopeta. Ratazana Jovem. Ratazana jovem, aquela bela penugem. Aquela que tem o dentinho pra fora ali. Exato. Os bigodes apontando. É jovem. Muito bem. Excelente. Melhor do que rosa murcha, viu? Excelente escolha. Gabriel Asmar. Ah, eu fiz o famoso repolho cheiroso, né? Ah, verdinho. Verdinho e nojento. Vamos lá. Dani, nomes de rola pequena, por favor. Ruinzinho de ver. Luizinho de Vera. Ela gosta de nome. Só pra desmoralizar, eu nem vou, né? Concordo, concordo. Eu já. Se não for pra desmoralizar, não faz sentido. Exato. Eu já coloquei um nome mais carinhoso, né? Aquele começo de namoro também, que é a Redondinha. Redondinha. Redondinha? É a terceira é aquela que não machuca, né? É aquela que não machuca. Eu, aquela, ele fala assim, o que você acha da minha rola? Ah, acho redondinha. E aí? E aí, pau é careca. Não é cilíndrica, não é cilíndrica. É redondinho. E aí. É um cogumelinho. É. E aí, Paulo careca do amor? Zero. Wesley Zop? Ripinha. Ripinha, muito bem. Agora! Desceu-lhe a ripinha. Bate com essa ripinha na minha cara. Detalhe que ripa já é um negócio pequeno e fino. É. Dos pau das madeiras é a menor. É a ripinha. E tá no diminutivo, né? Gabriel Asmar. Rosca rasa. Eita! Rosca rasa. Eu sou do tempo que qualquer tipo de rosca é relacionado a cu, Gabriel. Deixa eu perguntar pra Wesley Zop. Seu cu é de porca? Não, por quê? Porque meu pai é de rosca rasa, Gabriel Asmar, mas eu quero que, ó, vamos analisar o contexto social. Socialite, contexto socialite. Se você falar Wesley Zop hoje queimou a rosca rasa dele inteira, você não vai pensar no pau, não vai. Tudo ainda bem, mais. Olha, esse careca do amor aí usou a noite inteirinha a rosca rasa dele. Você não vai pensar. Ó, lambendo a rosca rasa dele, não recebeu o boquete. Nada, tomou nada uma lambida na rosa murcha, rapaz. Nada como colocar no contexto. Tudo bem. Tudo então bem. É zero, Gabriel Asmar. Você sabe que, pô, eu sou imparcial. Sim, claro. Muito bem. Graças à rosca rasa, eu não gritei o stop, mas tudo bem. E colocando o rosca rasa ainda teve que zerar ainda, pô. É. Eu vi no Glory Hole aí, Dani Trovão. Um rombo na calça do Coroinha. Mas parece que foi um rombo, então é zero. Ó, Gabriel Asmar tá querendo prejudicar a Dani, uma perseguição, claro. Isso é perseguição, isso aí. Todo mundo tá vendo essa perseguição aí. Como prêmio pra você, Dani, 10 pontos aí por essa questão. Você já teria convite, ganho normalmente. O eu vi no Glory Hole a rasgação do Toba da Cida. Mas não era só na primeira opção que tem essa porra, gente. É que eu nunca olhei outro Glory Hole, desculpa. Vai ver outros, porra. Careca do amor? Rolinhas albinas. Okay. Ele falando assim, parecendo um cientista, né? Olha que eu olho aqui, ó. Ajeitando o foco, ó, nitidamente em rolinhas albinas. Eu acabei de ver o passaporte dele. Wesley Zop. Eu vi ratos comendo sêmen. Nossa, você é nojento, hein? Ele procura as piores classificações. Nossa, é um pervertido, cara, que nojo. Muito bem. A Dani vai sair daqui com alguns pacientes. E aí, Gabriel Asmar? Os ouvintes, né? Eu vi no Glory Hole raparigas besuntadas. Não, raparigas besuntadas. Era louco no gel. O seu tá melhor que o meu. O seu tá melhor que o meu. Sim, sim. Muito bem. Chamar a aposentada, Danizinha. Ritinha cinta larga. Ah, lembro. Era cinta apertada na época, mas... Depois juntei pra frouxô, né? A bichinha se aposentou. Ah, e aí eu coloquei aqui Revair Bigode Silver. Foi que Revair o nome do C. Ai, caralho. Não. E aí, vai de lascar. 15, porra. Belo Bigode Silver, né? Trabalhando como mecânico automotivo hoje em dia, né? Mecânica automotiva. Ou seria mecânico? Não sei. Vamos lá. Paulo Careca do Amor. Roluda Raquítica. Ué. Oh, põe zero aí, eu vou te explicar. Não, nome. Ué. Põe zero. Foi nessa caralho. Ela se aposentou porque tá raquítica. É, mas Roluda não é nome de alguém, cara. Você conheceu. Você não chama a braçuda. Olha a braçuda ali. A cabeçona, a cabeçona. Não. Põe Rita na frente que já era 10. Você não pôs o nome. Rômula, coloca Rômula, porra. Você é Rômula? Eu falei o quê? Eu falei Rômula. Você falou Rômula, então vai ter que colocar 5, porque eu coloquei uma Rômula aqui. Ah, então bota 5, que eu botei Rômula. Quer botar Rômula? Quer ver? Vou pegar a coletiva aqui, peraí. Zero, careca do amor, oh. Vai. E você, careca Zob? Rômula Vargas. Rômula Vargas, 5, porque o careca do amor pôs Rômula também. Exato. Só que pra ele é 0. Pra você é 5. Pra você é 5 e pra ele é 0. Eu vou botar um boné aqui pra ver se melhora as coisas. Então. Ah, é até doido. Então, você tem que. Aí, quero ver agora. É muito que nerd óbvio, esse careca do amor. Eu vou botar o contrário, pra não ficar parecendo pau no cu. Olha só. Não perceba que não é um nome próprio, é um adjetivo. É. Ó, eu, como um educador, percebo que às vezes, quando há erros sucessivos, o erro pode ter sido meu ao não explicar pra ele essa categoria. Você tem que pôr o nome da Chevara, meu querido, e não a característica da rola dela. Não fui eu que batizei ela. Ainda bem. Não sei, cara. Ainda bem que não foi. É porque, assim, no nosso país estrangeiro chamado Bahia, né, os nomes, eles são dados de uma forma diferente, né? A gente sabia que vocês não estavam prontos ainda para essa conversa. Pera aí, Dani, então você tá defendendo o Paulo Careca do Amor, é isso? Você não, acha... eu só tô explicando, eu não tô defendendo ninguém. Que fique claro que eu não estou defendendo ninguém, eu não vim aqui para defender ninguém. Muito bem, coloca 0 pro Careca do Amor, 5 para o Wesley Zop. Um na frente, né? Romilda Ramalho. Romilda Ramalho aí. Claro, velha Ramalho, cheia de anéis e anéis. Muito bem. Dani Almeida, e motivos para Micheque ter recebido R$89 mil? Ruindade com laranja. Poderia ter sido mais, né? E aí só ficou no por baixo. É ruindade. No salário mínimo aí. Número ímpar, 89, botava 90 logo. Mas ficou de ruindade com laranja e deu nisso. É. Eu coloquei que é um valor para recreação infantil, né? O que você gasta, criança ali. Custa muito caro, né? É verdade. Paulo Careca do Amor? Rolou propina. Ah, já achei que você ia colocar roluda de novo. Roluda da grana, roluda da grana. Por quê? Por que que ela ganhou? Porque é roluda? Beleza, ainda tudo bem. Careca Zop. Rimou na final do rap. Rimou na final do rap? Sim. Exato. Competição de rap, e aí ela ganhou. Ela rimou top. E aí o prêmio era 89 mil. Eu não acompanhei todo o campeonato. Então, pela sua sinceridade, pode pôr 10 aí. Gabriel Asmar. Ele só diz o que ouviu dos outros. Exato. Ela recebeu 89 mil porque recebeu por engano, bicho. Até acontecido. Então, errou ali um dígito no CPF, caiu ali. Às vezes no Santander também. Muito bem. Encerramos agora a nossa terceira rodada. Já temos 1h30 de transmissão aí. Claro. Maravilhosa. Sobe a música aí pra gente ir pra próxima rodada. Muito bem, então vamos fazer mais 2 rodadas, pode ser? Pode ser. Pode ser! Então vamos fazer uma rodada. Será? Vamos fazer aqui uma rodada semifinal, né? A gente faz uma somatória para animar, causar uma animosidade e depois a gente faz a rodada final. Beleza? Okay. Pra ver se tem reviravoltas, pra ver se tem alguma coisa. Um ticoracopá, um tico-tico no fubá. Muito bem. Os senhores estão com o WhatsApp na mão aí? Porra, bicho, peraí. Porque daí eu vou pedir pra que vocês mandem depois, né, ao fim, cada pontuação no WhatsApp. Pra gente pra gerar ficar um aquele suspense. Pra gerar aquele suspense. Um suspense. Um suspense, né? Um suspensor. Muito bem. Vamos ver o que os nossos ouvidos estão falando aqui, né? O Caio Sam falou: o motivo da Michelle ter recebido foi uma rave regada putaria. Muito bem. Que era deve ter sido a promoter do evento aí, né? E às vezes é um ingresso, né? Um ingresso é 89 de uma rave. Fica muito barato, né? Por esse preço. Exato. Regada putaria, pô. Open bar, bicho, de putaria. E rave. Rave, na minha época, durava uns vários dias. Ainda é assim? Vocês que são jovens. Vocês que são jovens. Tem alergia de rave. Matheus Lima falou, esse boné pra trás parece um personagem da escolinha do professor Ganso Imundo. Ganso Imundo. Eu vou pra galera. Não, eu tinha pensado naquela dona Bela que sempre desmaiava quando... que tirava a roupa assim, peraí. Muito bem, então vamos continuar aqui, vamos sortear a letra, estão prontos? Sim. Estamos prontíssimos! Deixa eu tirar esse cara aqui, né? Comentar o Rendel falou: foi um depósito do Santander. Pode ter sido assim. E aí não tem que devolver mesmo, irmão. Santander aí, rapaz. Tudo bandido, tudo ladrão aí, rapaz. Eita, vamos lá. Eita, Ciro. A letra sorteada aqui, estão prontos? Pode ir, Dani, Paulo, vamos lá. A letra sorteada é a letra E, de Eu Comi o Careca do Amor. Stop! Ô, filha da puta, Romário! Olha bem pra sua folha. Olha bem pra sua folha. Se o nome da Xemale tiver com nome de rolas, eu vou te desclassificar. Olha aí, olha aí. Confere, cara. Arrombado. Agora que eu ia gritar stop, não deu tempo. Nome de Xemale com E. Esticadinho. Filho da puta. Muito bem, Paulo Careca do Amor aí. Qual é o... Aliás, minha vida é o quê? Erótica. Nossa. Nossa, mas isso daí foi algo respeitoso. Respeitosíssimo. Erótica aí tem tudo. Ficou até sem graça, de tanto respeito. O Wesley Zop. Estudiosa. É verdade, porque o erotismo não se dá da noite pro dia. Precisa de ser muito estudo envolvido. Muita pesquisa, dedicação e prática também, né? Muito bem, Wesley Zó. Gabriel Asmar. Minha sida é engolidora de espadas de carne. Específico, né? É, eu dei uma olhada no currículo. Tá, tá com o LinkedIn aberto, tá com o LinkedIn aberto. Aliás, da Cida é LinkedIn, né? O Daniel Almeida, por favor. Foi zero. Oh, olha que dó, olha que dó. Eu coloquei aí, minha Cida é estranguladora de rolas, né? Rapaz! Caramba! A bicha é feroz, viu? Não perdoa, né? Paulo Careca do Amor, qual é a cor que tá este tobinho seu? Erotismo selvagem. Caramba. Nossa, olha só. De novo? Olha só, ó. De novo, isso aqui é o manual, ó, o manual aqui, ó. Embaixo do braço, tá aqui, ó. Jogando com o manual embaixo do braço. Vai colocar erotismo em tudo quanto é lugar. Tudo na erótica. Mas é arrombado mesmo, né? Tudo bem. Qual cor que você falou aí? Erotismo selvagem. Ah, nossa, pelo amor de Deus. É 10. Uma mistura de amarronzado com verde. Pode dar 10 aí. 10, mas tá. A torcida tá vendo quão merda você é, cara, né? É você que vai ter que encostar essa cabeça no travesseiro e dormir a noite com ela, não sou eu. Eu nunca prometi nada mais que isso. Não sei se é possível encostar, porque encostar parece que é algo que pode ser feito devagar, né? E é com a letra E, né? E ele só usa palavras com E que tem erotismo. Isso. O Wesley Zop deu uma caidela aí. Vamos aí, Gabriel Asmar. A cor do clareamento anal é Espanha em chamas. Oh, rapaz! Você ouviu o brandar do violãozinho no fundo? Não, eu ouvi, rapaz, toda. Aí voltou, vamos aqui. Voltei. Então, nota 10 aí, Gabriel Asmar. Obrigado. Wesley Zop. A cor do meu clareamento anal é de ervilha congelada. Nossa, mas... Patite, vocês travaram... É que tá, a gente esperava mais de você. Eu achei que não ia ter nada pior do que o do Careca do Amor, mas tá bom. Nota 10 aí, nota 10. Isso que vale a pena. Dani Almeida. Essência do verão vitoriano. Oh, rapaz, é isso que eu tô falando. Alguém que pagou. Parabéns. Pra fazer, que não foi na tia surda fazer ali no quintal de casa o clareamento, não, rapaz. Parabéns. Ah, tá marca. Eu coloquei esmeralda sereia, rapaz. Tá esmeralda vendo? Sereia? Eu não conhecia essa coisa. Eu conheço todas as cores, né? É verdade. Mas tá bom, então. O Careca do Amor, nomes de rolas pequenas, por favor. Essa merda. Alguém olhou e falou, essa merda. É, mas isso então, se mas espera não, quando não é alguém vê um pênis, não importa o tamanho, né? Então, aí não é o nome da rola. Vê se guarda, né? Essa merda. É, então, aí não é nem a questão do tamanho, é a questão do cara tá mandando no chat privado sem ninguém ter pedido. É esse é tipo nada. De coisa, irmão, não tem nada a ver. Põe um zero aí, meu querido, pode pôr um zero aí. Desenha um cozinho, Vou botar um 1 antes do Põe zero aí nessa porra aí, por Eita. Favor. Eita! Até, deu até um pula pirata ali. Deu um chute na mesa aqui. Pareceu um pinche assim. Um pula pirata ali. Wesley Zop, por favor. O nome de rola pequena é Espinha. Então põe 5, Wesley Zop. Pô, filha da caralha. Filha da espinha. Põe 5 aí, que o meu também foi espinha. É, Gabriel Asbar. Ervilha! Uma bela ervilha ali. É, sim. Só o sinarzinho. Toma salinho, uma leve salinho. Danizinha. Esquálido. Isso, pera aí. Caramba! Não, é assim, não. A gente aqui sabe o que é, mas tem ouvinte nosso que é muito ignorante. É, tem pra nós aí. Pra eles. Pra eles. Pronto, esquálido, pensa num negócio murcho e desnutrido. Ah, rapaz. Vale, tá. Tudo bem, vou anotar aqui que pode inventar a palavra daqui pra frente. Abra o dicionário, olha aí, você vai ver que existe. Não, muito... Eu só questiono uma coisa, né? Que tipo, quando o cara ouvir isso aí, não sei se ele vai ficar triste ou feliz, porque. É, mas porra, é que vamos pôr no contexto. A Danizinha frequenta os meios acadêmicos, pessoas estudadas aí, doutores em filosofia, aí as pessoas aí que... As pessoas são letradas. É, você não pode falar simplesmente que pênis pequeno, que a pessoa vai perguntar o que é pequeno? Pequeno é o pênis? É. É pênis, não, entendeu? Então vai começar uma discussão, 4 horas, seminário. É. Então ali é esse tipo de linguajar baixo que eles usam. E outra que ela passou o link da live, e o pessoal está acompanhando, ela quer introduzir os gênios da literatura aqui também com a gente. No popular, no linguajar operário, rapaz. Esse esquálido, assim, usando esse termo popular, né, que todo mundo conhece. Sim, acompanha. Muito bem, eu já Dani tinha colocado espinha, né, igual Wesley Zop. Mas a Dani montou ali um slide... com a foto de um pênis pequeno e vários adjetivos apontando para ele. Um deles foi esquálido. E mandou para a Polícia Federal. Sim. Mas já pensou se tivessem feito isso com o Lula? Se tivessem feito, só que em vez daquelas acusações de corrupção, tivessem colocado o nome de pênis pequeno. Apontando pra ele. Seria sensacional, bicho. Aqui, Lula pequena, esquálido, pau. Pauzinho, linha, assim, deu. O cara, não, isso é mentira, isso para... Eu não tenho pênis pequeno, não, é médio! Ai, Paulo Careca do Amor, aí, o que você viu no Glory Hole? Eu vi... Que tipo de erotismo você viu lá? Eu vi eu mesmo. Não, peraí. Peraí, calma. Não. Como que foi isso? Era espelhado o vídeo. E por que você não colocou espelho que é com E também, ó? Animal vagabundo. Mas tá bom. Eu queria dizer que tava lá, minha gente. Ninguém vê. Não se vê o espelho, se vê o reflexo. Ah, que com nossa, você tava indo tão bem. Moldura, cala a boca. Moldura, mas tá. A moldura que é com M. Nota 10, vai. Nota 10 pela explicação obrigado. Científica aí. Obrigado. Obrigado por Wesley Zop. Teria visto você um Wesley Zop? Não. Quase. Eu quase vi. Você viu um espelho. Eu vi Euclides comendo a couve, pô. Ah, Euclides da Cunha? Ah, era Euclides do Mendigo aqui, não sei o sobrenome dele. Euclides da Curra, porra. Muito bem, Gabriel Asmar? Eu vi elefantes albinos. Tá. E Danizinha? Eu coloquei que eu vi um escândalo no banheiro misto. Ah, cara, olha só. Banheiro misto, gostei. Já começou né? Que só cabia uma ervilhinha. Eu coloquei aí uma entrada forte na cinta. Foi isso que eu vi lá. Ah, porque é o único Glory Hole que eu já vi, desculpa, gente. Eu preciso sair mais, nessa pandemia não tô saindo, mas só você sabe. Pode baixar um aplicativo de Glory Hole. Ué, você já me passou, só tem esse. Não tinha esse, filho da puta. Mandou o contato da Cida. Chemales aposentadas, Paulo Careca do Amor, vamos lá. Pois zero. Melhor você não falar aí, não, pois zero. Não. Eu não tenho RG também. É o Stack e tripé. Aí. Agora 10, porra. Mas essa não tá aposentada. Tá, eu ia falar. Ela não ia ter o nome de tripé. A pessoa não ia ter aposentada, porra. A pessoa chamada Eustáquia. Nasceu aposentada. Muito bem, tô brincando. Nota 10 aí. Ela tirou a aposentadoria antes do RG, bicho. A torcida vai à loucura aqui. Ícaro Santana falando agora sim. Muito bem, Wesley Zópia. Emília Eutanásia, pô. Ah, quem não lembra dela? Aquela que ficou com o corpo parecendo que era uma boneca de pano. Tanta pancada na cabeça. Gabriel Asmar. Ernesta chegava a vara. Cubana, né, cara? Que não tem nada a ver, que o Diego Vara era argentino, tudo bem, mas essa daí era cubana. É detalhe. Dani Almeida. Eu nesse chups. Um nome japonês? Legal. Eu nesse chups. Ai, tá vendo que quando a gente não descobre essa categoria antes, tem uns negócios engraçados que a gente consegue fazer. Eu coloquei aqui Erundina, né? Ah, sim, candidata a vice-prefeita de São Paulo. Ela é uma chamada aposentada pra quem não sabe. Aposentou em 88. Então aí, Erundina. Paulo Careca do Amor, vou te chamar de Paulo Asbar daqui pra frente, porque vocês são parecidos. Obrigado. Diga. Muda o nome aí, Paulo Asbar. Por que Paulo Michele Asbar. Bolsonaro recebeu 89 mil reais? É raro a conta dela. Ah, é possível. É possível. É tanto nota 10. Faz muito isso. Nota 10. Wesley Zópio. Equívoco na mesada, pô. Opa. Aí a gente tá trabalhando com duas situações iguais aí, de erro e equívoco. Quer cinquinha? Vou aí pedir pra Gabriel Asbar e Dani Almeida analisarem aí. O que vocês acham? Eu acho que vale 5, porque no fundo é a mesma coisa, né? Então, pareceu a mesma coisa. Ah, eu vou falar que vale 5, senão a Dani vai me desmoralizar. Prejudicar. Então, 5 pra cada um. Esse menino tem tanto medo de mim. O que foi que eu fiz pra você, Gabriel? O que foi que você não fez, né? 5 pontos aí pra Gordos Carecas. Mas não é a condição física de vocês que causou isso, é só a questão. Gabriel Asmar. Foi um empréstimo pessoal. Ah, pode ser. Daniel Almeida. Ela nunca recebeu. Ah, e aí? Boa. Melhor aí, ó. Maluf, melhor. Eu não ela coloquei roda nada, mais faz, sim. Zero pontos para mim. Vamos aí pra somatória, né? 75.996. Não, pera, eu tô errado. Mas quando a gente acerta, vale quanto? 500? Eu tô marcando 5 e 10 aqui, eu não sei se... Muito bem, vamos para a soma parcial antes da última rodada, tá? Não, manda lá no Zop, né? Digo, no Zap. Manda no Zap aí pra nós. Ah, mandar parcial? Tá. Manda parcial. Enquanto isso, eu vou lendo os comentáriozinhos que estão falando aqui, né? As pessoas comemorando o Careca do Amor ter acertado alguma coisa, né? O Caio San aqui, o Caio San é um bom jogador, rapaz. Ele mandou aqui Eduardo Baioneta como Chevali. Tá bom, mano. Aposentado. Tá galgando o seu lugar no próximo Curradã. Vai ter que mudar o nome dele. A gente vai ter que mudar o nome para Curraçanha. Arthur Gabriel falou: Wesley, me chama de bombom e vamos fazer um marrom. Não dá a impressão que os dois vão cagar de mão dada. O Luiz Eduardo Santana falou: o trauma é uma coisa triste mesmo. É, realmente, né? Só um comentário aí, aleatório, mas... Tem várias coisas tristes, né? Sei lá, esquecer de pôr o lixo pra fora, trauma pós-guerra. E depois aparecer bigatos, nossa, gera um grande trauma. Acontece, né? Acontece. Dá mais nesse calor agora. Tiago Moretti falou, cheguei agora, beijinhos a todos, mandando cincão, rapaz. Boa. Tiago. Prepara o octógono aí. Matheus Lima falou que no aplicativo de Glory Hole tem mais de 100 canais, todos com a sida, e um motel com feira. A parede do motel com queijo suíço, né? O Juan Cantino, esse rapaz, esse argentino maldito que agora está em Portugal, mudou para Portugal, não avisou ninguém. É um arrombado ou não é? Falou: Wesley Zop tem o Glory App. Ó, Ícaro Santana falou 15 pontos para mim, que eu já vou somar aqui. Né? A voz do povo é a voz de Deus. Muito bem, aqui estou recebendo aqui as parciais, tá? Muito bem, então vamos fazer as parciais aqui. Temos em último lugar, né, ocupando a categoria Anderson Negão, Paulo Careca do Amor, aí com 170 pontos. Não vou mentir não, que eu suei frio aqui, viu? Temos aí quarto lugar, tava tentando lembrar quantas pessoas estão participando. Wesley Zop com 200 pontos. Temos em terceiro lugar Gansinho, rapaz, 205 pontos. Uhum. E aí temos em segundo lugar Gabriel Asbar com 210 pontos. E Dani Almeida com 211 pontos! Excelente, excelente! Mas eu quero, Wesley Zop, eu quero ver o fogo. Gabriel Asmar vai ganhar um ponto agora, rapaz! Anote aí um ponto, Gabriel Asmar, pra você, porque você merece, rapaz! Então, se for pra dar um ponto pra ele porque ele é bonito, eu mereço um também, porque eu também sou. Não é porque ele é bonito, é porque ele merece, Dani. Não é assim que as coisas funcionam. Não, cara, não pode, cara. Você tá sendo parcial. É, parece que foi um pouco parcial aí, cara. Arruma um mérito pra ele aí, não tudo... só porque ele merece. Tá bom. Sornal, faz o seguinte. Julian Cantino falou: Los Chicos, reis da Curradanha. Pô, parece que o cara tá torcendo aqui pra esse... Eu nem sabia que existia Los Chicos aqui. Ainda... Só queria lembrar que todas as vezes que a gente participou de algum game dos Los Chicos, fomos roubados, né? É óbvio, porque lá só tem ladrão e bandido. Que tá dizendo, Muito bem, mas não acabou ainda. Isso daí era só a soma parcial. Né? O Gabriel, qual é seu sobrenome mesmo? Asbar. Acertou um ponto pra você, Gabriel! Aê! Isso é honestidade! Isso é honestidade! Parabéns, Gabriel! Quando a gente faz game show, lá a gente tem bolsa convidado, né? Aqui não, aqui o convidado ele veio pra ser desmoralizado, pra ser malvado na cara dura. Ó, o Paulo Careca, por favor, decepcionado. Mas ele acertou, Paulo, caralho! Mas, Paulo, você tem que entender. Você tem que entender que você entrou pra substituir o Negão, cara. Brilhantemente. Ele tá chateado ali, ele achou que... Mas dá pra ganhar ainda. Dá. Dá, ué. Você só, tem que acertar todas. E todo mundo não preencher nada. Eu tô me sentindo nos 45 do segundo tempo da Alemanha com o Brasil. Mas você é Alemanha ou Brasil? Eu sou Brasil. E você... Tô sendo pra fazer 8 gols. Com alegria nas pernas, né? Muito bem, meus queridos. Eu tô indo pra ganhar. Eu não desisti, não. E você, Wesley Zotto? Ah, porra, vou ganhar essa caralho aí. Eu acho que eu viro. Vira o quê? Tomara que não seja Chemale, porque não sabe escolher a porra do nome. Muito bem, então vamos para a última rodada. Muito bem. E agradecendo aqui para as pessoas que estão assistindo aí, né? Essas 111 pessoas, parabéns para vocês, que eu não sei se é tão legal de assistir isso daqui, né? Eu me divirto jogando, mas... Não, mas eu sou para estar jogando também. É, tá, nesse caso sim, né? Mas temos aí o Aline Salame presente, né? Matheus Colucci pedindo pra tirar 5 pontos do Careca do Amor só pra entristecer mais ele. Careca do Amor parece aqueles saleirinhos de poder. Agora isso virou um inteiro, tá vermelho pra caralho. Muito bem. Mas só corrigindo que os ouvintes estão enganados, não é Paulo Careca do Amor, é Abner Osmar. Né? É, Paulo Asbar, Paulo Asbar. Isso. É Abner Osmar. Porque todo mundo percebe que eles são muito parecidos, iguaizinhos. Muito bem, então vamos para a última rodada, que ainda tenho esperança de comer um frango assado hoje. Não estou falando não nada. Das suas posições sexuais. É, não estou falando da Cida, não. Estou falando do animal. É o tio não é do Paulo Careca do Amor também, não. Vocês me entendem. Vamos lá. Sorteando a letra aqui. A letra X. P de Pito Murcho do Careca do Amor. Vamos lá. Stop! Caralho! Stop! Poxa. Eu nunca vou esquecer do último com o Cadanha 3. Onde o programa era editado na época. E a gente foi pra última rodada. E o Anderson Negão entendeu uma outra letra. E começou a escrever coisas nada a ver com a letra sorteada. Daí isso não foi pro ar. Foi, ali foi que maravilhoso. Ele cravou, né? Ah, muito bem. Então. Então fala, aí, né, animal? Começando por mim, né? Nossa última rodada, rodada maravilhosa. A rodada que consagrará o campeão aí. Será? Aí, Paulo Asbar. O cara da grande virada no jogo, estou falando. Será que o Wesley Zop vai se consagrar aí como outra vez injustiçado? Será que Gabriel Asbar vai deter o seu quarto título? Ou será que Dani veio aqui para ganhar e nunca mais ser convidada? Porque a gente odeia pessoas de fora que vêm aqui se intrometer nos nossos assuntos, metido a espertinho só porque tem diploma universitário, mas não conhece como é um show de fábrica, né, Wesley? Pessoa tentando roubar o ovo da sua marmita, você tem que esfaquear e jogar o corpo dela no canavial. Nunca teve que fazer não isso. Dá, cara. Não, dá. Não, mas se foi em pedaços ímpares, é no telhado. É verdade. Por favor. Muito bem. A minha sida é uma puta arrombada. Né? Com carinho. Mas agora eu tenho uma questão aqui. Desculpa, eu coloquei puta arrombada uma forma violenta e grotesca de se ofender alguém, Wesley Zop. Eu confesso que aí fui pra ofensiva. Aí... É a última rodada, é vale tudo, é areia na cara, é chute no cu, esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer, você, Wesley Zop, se sente mais ofendido quando eu falei puta arrombada ou quando Paulo Asbar falou erótica? Ah, mais ofendido que eu fiquei mais enojado, vamos falar assim. Com erótica. Mais enojado com erótica. Agora ofendido. Acho que só que as que eu escrevi. Não, ó, você tá saindo do mercado, duas sacolinhas ali com Danone. Os seus sobrinhos que vão na sua casa, todo mundo sabe que você não come Danone, né? O que acontece? Passa alguém de carro, sua mãe é uma puta arrombada. Você não. Outra, passa o outro. Sua mãe é uma erótica. Sua mãe é muito erótica. Sua mãe é uma erótica. E aí, qual que te ofende mais? O que me ofenderia mais é erótica. Porque puta arrombada é aquele xingo de quinta série. Entendeu? Então, você já anulou aquilo. Tá vendo como as coisas são, né, mas... Muito bem. Paulo Careca do Amor, aliás, Paulo Asbar. Abner Osmar. E aí? Puta perebenta. Ah, então é 5 pontos. Eu acho que ele não colocou. Ele quer me prejudicar. Não é possível. Você sabe que ele é arrombado. Não, mas você disse, última rodada, vale tudo. Por isso que eu não vou nem questionar. Mas nós sabemos aqui que ele é desgraçado. Vai, Wesley Zóbio. Piedosa. Ah, é verdade. Isso ela é mesmo. Dá tudo pra todo mundo. É só pedir. Via idosa. Não, gente. É uma piá idosa, né? Vamos lá. Não, gente. Gabriel Asbar. Ela é uma pin-up aposentada. Pera aí que aí... Vale tudo, mas também nem tudo. Não, eu vou pedir aí pra você explicar, que eu não sei o que é uma pin-up, cara. Desculpa. Pin-up é aquelas mulheres que tiravam fotos, entendeu? Então tá certo. Isso não é fotógrafo? Okay. Tá certo, nota 10. Gostei. Ela tirava coisas mesmo. Ela tirava coisas. Ela é mulher e tira foto. Ela é mulher e dava cabaços, né? Eu não sabia o que que era, né? Vai que alguém me chama disso ou vou pôr lá no meu currículo Lattes, Daniel Almeida? E aí, tô errado. E você é pinante? E não sou. Eu nunca consigo fazer o up, rapaz. Vamos lá. Danizinha, por favor. Minha Cida é pintosa. Oh. O termo pintosa, pintoso, tem aparecido comumente nas redes sociais, né, Dani? Ele é típico aí do Nordeste ou não? É uma coisa aí globalizada. Olha, na verdade, aqui não se usa isso, não. Aqui, quando a gente acha alguém do mesmo sexo bonito, a gente diz que é bonito, né? Mas, geralmente, os caras, quando têm medo de revelarem tendências homossexuais, aí eles chamam a pessoa de pintoso. Chamam de gostoso. Eu não sabia. Eu achei que era uma pessoa... Mas vocês não têm esses problemas com masculinidade frágil, né? Então, eu vocês achei dizem que... mesmo que é um eu achei que era só alguém gostoso. Que tá elegante. Eu achei que era alguém elegante. Aí, eu também acho que... Pintoso é alguém bonito. É o então, Wesley Zop eu não posso chamar de pintoso. Eu chamava antes. Quando ele tava bem vestido. Quando ele raspa a careca, assim, fica parecendo a Vera Verão Branca. Maravilhosa. Mas não é pintoso. É, aí quando então. É questão da elegância, é pimposo. Ah, exato. Mas eu achei que era uma variação, rapaz. Então, olha só. Vivendo e aprendendo. Então, deixa eu anotar aqui: pintoso para você elogiar pessoas do mesmo sexo sem parecer um viadinho. Uma viadala, foi viadala. Tá. Vamos lá. Quem mais? Ah, não. Acabou. É outra categoria, porra. Ela é pintosa. Isso. Muito bem. Isso. A cor do meu clareamento anal foi perdido na paixão. Perdido na paixão? Essa também... semelha. A que cor no Pantone? Tá perdendo. Eu acho que é próximo de cor de queimado, porque aí já perdeu todas as pregas. É um degradê de vermelhos, rapaz. É uma vara mistura de vermelhos. Já tava muito bem. Paulo Careca do Amor, perdido no quê, ô? Filha da puta, roubado. Pereba sarada. Criou aquela casca de aquela ferida. Cicatriz, né? Aquela cor de cicatrização que é bonita. Tá, né? Uma bonita com a pele original. Eu achei que ia ser uma, sei lá, ó, perdido no erotismo. Perdido no, na arrombada, né? Vamos lá. Wesley Zop. Pó de canela, porra. Pó de canela, bonita cor. Bela, bela escolha. Foi assim a canela até ficar só o pó da canela. Não é assim! Enfia a canela dentro. O pé até chegar na canela. E tanto canela quanto cu, né, rapaz? Tem a mesma função, que deixa tudo com cheiro, né? Onde você passa o cu, tem cheiro de cu. Onde você passa a canela... Não é o gosto, né? Não é o gosto em si, é mais o cheiro. Exatamente. O Gabriel Asbar... Pasta de amêndoa. Pasta de amêndoa. Não, de amendoim, porque eu tenho alergia, pelo amor de Deus. É uma coisa mais... com cor de merda, parece. Mas é aquele brilhante, né? É isso. E fica bem hidratado, porque amêndoa é muito oleosa. Ah. Agora explica. O Danizinha, por favor. Picles azedo. Nossa. Ah, é um verde mais forte, né? É, exato, sim. E aquele já tá. E o cheiro é forte também. Né? Também. Na verdade, esse é um clareamento de segurança. Quando você vai pra alguma área de risco, aí você faz esse pra evitar ataques. Uma caverna, alguma coisa assim. É. Ataque de lobos. Lobos odeiam picles. Sim. Todo mundo sabe. E todo mundo sabe que lobo tenta morder seu cu. Assim, ó. Você tá na caverna, dormindo de bunda pra cima. O lobo, ó, vou morder esse cu. Ah, morder se tá azedo e verde, ele já. Opa, não. Tem veneno. Paulo Cara. Ah, não, sou eu. O nome de rolas pequenas. Coloquei o clássico piu-piu. Parece diminuto mesmo. Parece. Muito bem. Paulo Carequinha Asbar, por favor. Pombinha. Então, por mais que seja a última rodada, Pombinha parece nome de Xana. Pombinha é nome de Xana, é um clássico nome pra Xana, né? Não sinto muito, Paulo Careca. Mas é tão pequeno. Pombinha branca, o que está fazendo? Ninguém pensa num belo pênis lavando louça pro casamento, cara. Mas não é pênis. Uma mina batendo uma ciririca antes do casamento. Exato, cara. Todo mundo sabe, bro. Até o básico. Chegar na cerimônia com a pele melhor, né? Uma pele mais bonita, mais dominosa. Desestressada, desestressada. E às vezes não vai ter aquela frustração da noite de núpcias, né? Porque, porra. A noite, o fato de ser noite de núpcias não muda o noivo, entendeu? Todo mundo acha que vai vir o Sean Connery, vai vir o Denzel Washington, o Brad Pitt, não, vai continuar sendo aquele cara lá, meu, não vai mudar. Aí. E aliás, o cara vai vir mais estressado ainda, porque agora ele tem 360 parcelas de R$700, que é o casamento que ele dividiu, rapaz. Então, imagina. Tem boletinha. Então é isso. Ele vai ter que pedir pra Michelle e Bolsonaro pagar isso aí. Zero, careca do amor. Não quero nem ouvir o seu argumento aí. Ah, nome de Xana, porra. Tudo bem. Wesley Zop? Só porque eu ia virar o jogo. Wesley Zop? Pipinha, porra. Pipinha, sim. É, pênis pequeno de velho, né? Pipinha no vovô não sobe mais. Pipinha não sobe mais, porra. Muito bem. Gabriel, careca do amor. Pito Ruxo? É. Pito Ruxo, é. Parece que você tá falando do pênis de um bebezinho, né? Ai, Pito Ruxo. É porque você tem que imaginar ali, ó. Na verdade, no adulto. Amigos, perguntando aí, como é o pênis daquela pessoa? Ah, é um pito roxo. Ainda mais que você diminui, fala em oitava. Pito roxo. Dani Almeida. Pequena Pemba Sunshine. Nossa! Alguém tá olhando. Parece que tem referência. Sabemos quem é o Sunshine aqui. Parece que o Wesley Zop andou mandando fotos aí. Muito bem, né? Eu vi no Glory Hole partirem a Cida ao meio. Eu não acessei o link que você me mandou aí, Zop. Desculpa. Não, eu acho que você não acessou mesmo. Ai, caralho. Paulo Asbar, por favor. Zero. Esse jeito não vai virar. Cara, você perdeu aí, ó. Você perdeu. Foi aí, ó. Foi aí. Agora, cara, que você perdeu, tá vendo? Ah, fica feliz, você comprou um ar-condicionado, cara. Porra. Você é vitorioso. Você é vitorioso na vida. Eu tava contando minha aqui que eu apostei que ia ganhar essa porra o dinheiro. Pior que esse curradinho tava valendo uma carta de crédito no valor de um ar-condicionado. Exato. Wesley Zop. Eu vi pênis e tinas. É isso que eu vi. Peraí, como que você viu isso? Como que você viu isso? Porque todo mundo sabe que tira é o seu ânus, Wesley Zop. Vou explicar. E aí? Eu espiei no Glory Hole, tinha uma exposição. Mas como que o cara vai olhar no espelho e ver o próprio cu? Era um jogo, viu? Ah, eu não falei espelho, pô. Ah, ele falou. Não, caralho. Eu vi ali e tinha uma exposição de fotos onde tinha um pênis e tinha de olho. Conheço a tinta. Não sei, exposição de fotos. Né? Cara, em Glory Holes pode ter de tudo. Cara. Calma, Wesley Zop, vamos aí. Me dá meus pontos, eu preciso. Gabriel Asbar, por favor. O que você acha aí dele ver o próprio cu dele numa exposição de fotos? Eu diria que a própria resposta dele vai contra ele, porque ou ele vê a tina ou ele vê o pênis, não tem problema. Que fotos, animal! Ah. Se você tivesse falado só vi pênis, tava tudo em ordem, mas aí, ó, que quis filosofar. Calma, que temos a sua advogada aqui. Temos a sua advogada. Quer? Deixa uma pessoa estudada falar por você. Dani Almeida, por favor. A não ser que ele tenha muita flexibilidade, isso é impossível. Mas não foi eu que tirei a foto. Tem que ter forçador na máquina. Tem vários jeitos de tirar foto do Zop, me ajuda a te ajudar, bicho. Ícaro de Santana falou negado aí, ó, tá negado. Então, é o povo, Wesley Zop. Eu até concordo uma parte com o Gabriel, porque é impossível você ver partes íntimas suas espalhadas por aí, eu concordo. A não ser se você... Você tem razão, Gabriel. Então, por favor, agora zero. Não tem mais dúvida que era mim, né? Zero, Wesley Zop. Beleza, tá certinho. Hoje ele vai achar aqueles arquivos, ele vai achar. Não, fica tranquilo. O povo, Wesley Zop, reclama aí com os ouvidos que estão no chat. Ó, segue o jogo, caralho. O Gabriel Asmar. Cara, antes de cair as lágrimas de Wesley Zop, por favor, diga aí o que você viu no Glory Hole. Dá até vontade de falar que eu vi tinas e rolas, porque eu sim posso ver isso, mas tudo bem. Mas tinas não. É com T, você é obrigado a te dar zero. Eu vi perucas penianas. Perucas penianas, totalmente impossível e inexistente. Eu tenho pênis careca e coloca peruca. Quem não teria vergonha de ter algo careca no próprio corpo? Né? Muito bem. Eu uso peruca. O Dani, por favor. Palhaços Broxas. Palhaço. Ah, sabemos a sua referência. Foi mais de um, sim. Acredito. Mas aí é com W. Não é? Então, né? Mas eu me referi a mais de um. Se o pessoal tá se entregando, aí eu não posso fazer nada. Não, se fosse um. Às vezes parece mais de um por causa do jogo de espelhos. Que... É o Pericles Off. Muito bem. Chemales aposentadas, logicamente. Patrícia Bravanel, né? Todo mundo sabe. E não é mais Chemales. Desde que virou apresentadora aí. Paulo Careca do Amor Asmar, por favor. Plínia Pemba Mole. Ah, mas não aprende, rapaz. Eu falei, olha que bonito, nota 10 pra você. Só precisou de uma escurraçada em público aí, uma descascada, pra aí ficar um pouquinho mais inteligente. Parabéns. Nada que uma agressão moral não melhore. Nada que um exposed não resolva aí, tá? Pois é. Wesley Zop. É a Priscila Pintora, pô. Não, oh, é verdade. Agora, depois que ela... pinta artesanato. Louças. Pratos. É. Gabriel Asmar. Paulina Peluda, né? Até foi... Agora não tem que explicar mais. Paulina Lisinha. Tá aposentada. Lembro dela. É, Dani. Pembolina, Rainha do Deserto. Não, e no deserto não tinha quem fizesse programa, né? Aqueles nômades malditos lá. Curram cabra, né? E aí teve que se aposentar compulsoriamente. E a última. E aí que podendo promover aí o campeão mundial de Gartic, o quarto torneio. De Gartic não, de Curradanha. Fumei droga aqui. Gartic, porra. Michele recebeu 89 mil por quê? Coloquei para ajudar nas despesas, rapaz. Isso, pô. E ajudou, né? Ajudou. Carequinha do Amor. Porque ela pediu pro santo. uma pessoa de fé, só tem que falar qual santo é esse, né? Mas, calma. Porque eu coloquei pediu de presente. Então mas é cinco. Mas o santo estava ausente. Que foi, Gabriel Asmar? Que foi, Gabriel? Mas calma, que eu pus pedir o auxílio emergencial, pô. É cinco também. Mas não foi pro santo. Dani Almeida pediu pra quem, seu? Olha, não deu tempo de colocar a resposta toda. Então zero. Ia ser para sambar no carnaval, mas ficou então só é para sambar. Não, ninguém. Não. Ninguém você pede tudo. Pra ninguém. Tudo bem, mas ela fez o que? Mas a sandália é cara. Ela pediu. Ó, depois que você falou não deu tempo de colocar a resposta toda, eu só ouvi zero. Pode for zero. Porque você coloca assim, pra sandália. Pra sandália ficar bom. Estou sendo sabotada nesse jogo. 5 pros 3, 0 pra Dani. Muito bem, todo mundo aí. Pediu e agora fazendo a soma final, mas, porque porra, vamos. Não precisa, né, ô caralho? Não, lógico que precisa. Tá bom. Encerrando esse episódio aqui, gosto dos comentários aqui. Julian Catino falando, Dani é muito honesta pra jogar com a Dani, não chorou. Apenas verdades. É, Julian, mas foi até bem, viu? Foi até bem demais. Foi roubada descaradamente. Ah. Pô, todo mundo perdeu o ponto, menos o Ganso. Vamos ver quem ganhou. Eu perdi ponto sim, o arrombado do Careca do Amor copiou minhas respostas me dando 5 lá. Ah, você teve um 5, então tudo bem. É, Ícaro Santana falou, toca final Countdown, que é perfeito pra dar o resultado. Mas a gente não pode usar a música de trilha paga aqui no YouTube, senão eles derrubam essa porra de transmissão. Eu canto. Final Countdown. Vamos continuar. Enquanto ele canta, um por vez até ficar o vencedor. Ia ser lindo, mas o áudio não ia sair, tá? Só porque eu ia cantar Tarzan Boy, né? Muito bem. Devolve a Vegeta aí. Então, vamos aqui para o resultado, mas antes vamos para a divulgação, né, o merchandising da Dani, né? Dani, fala aí dos seus projetos na internet, ou se você quiser falar de outro projeto de artesanato que você tem aí, onde você mora, não sei, fala, o microfone é seu, fala o que você quiser aí, xinga o Gabriel de novo, que a gente adora ver ele sendo xingado, humilhado, ele merece, ele é bonito, aliás, ele é, como que é? Pintoso, né? Fala aí, Fia, fala aí. Então, gente, vocês podem me encontrar falando groselha lá no podcast Los Chicos, mas se quiserem ouvir eu falando sério, eu tô lá no SciCast, no Spin de Notícias, e também escrevo textos pro Portal Deviante. Então, vocês vão lá, tô falando de ciência e coisas sérias. E às vezes eu falo de pack do pezinho no SciCast, mas assim, é um episódio ou outro, acontece uma vez ou outra. Né? Eu não sei um o que significa, mas... Se você não sabe o que é um pack do pezinho, você escute o episódio do SciCast que você vai entender o que é o pack do pezinho. É uma coreografia, todo mundo sabe. Tá, vou acreditar em você. E como que tá lá o Los Chicos, né? Aquele gordo tá lá ainda, como que ele chama mesmo, que vem aqui direto, como que chama? O Pino. Isso, o Pino, ainda tá? Ou vocês não conseguiram expulsar ele ainda? Não, a gente não conseguiu porque ele emagreceu, e aí ele tá muito diferente, tá muito responsável agora. Por isso que ele tem mais graça. A gente consiga, Por isso que talvez a gente consiga expulsar ele agora, né? Porque ele agora tá participando das gravações, não tá dormindo no meio. Não tá mais dando descarga no meio da gravação. Pois é. Então. Por isso que perdeu a graça. Gordo, quando emagrece, perde a graça. E sou contra. Pessoas gordas são engraçadas. Agora magros. É engraçado por serem gordas. É isso. Somos engraçados por sermos gordos. É, tudo que faz parece que é uma bola tentando fazer alguma coisa. Tentando escrever. É um sacrifício. Você não fala em bola tentando fazer alguma coisa, que Gabriel fica. Ele fica sem confiança, só a carinha dele. Ele ficou sem confiança, ficou constrangido. É verdade. Então a gente pode ouvir a Dani ali falando as suas groselhas, roubando as pessoas lá nos Los Ticos, através aí do seu agregador de podcast. Procura lá Los Ticos. E ou vai lá no SciCast, lá, se você gosta dessas pessoas que gostam de informação, aí, esses assuntos aí que todo mundo já sabe, né? Se você quer saber que como negócio? É que se lava um pinto da forma correta, se você quer saber o que é um pack do pezinho, você vai no SciCast pra procurar. Exato. Agora, se você quer saber como chupa um pinto da forma correta, aí é lá no Los Ticos. Vou começar até ouvir agora o daí o Los Ticos, você pega ali os primeiros 50 episódios, que lá era bom, naquela época era bom. Agora entra essa molecada nova aí, galera, sabe de nada, rapaz. É, brincadeira. Então acessem lá Los Ticos, acessem lá o SciCast. E outra coisa, né, agora tem uma Wesley Zop, depois que começou essa geração nova dos Los Ticos aí, nunca mais chamaram a gente lá, Wesley Zop, tá vendo? Nunca mais chamaram, rapaz. Tá vendo depois como as coisas... Depois eu que fico me convidando, né? Talvez como as coisas muram. A geração antiga, a gente tinha até camiseta do Los Ticos, rapaz. Semana não, a gente tava lá, cara. Agora que nada do luxo, viu? Lá tinha o Glober, tinha o Audi, né? Pô. Esses aí ainda tão lá, Gan, só você errado. Já gosta que não escuta. Não, é exatamente por eles estarem lá que eu não escuto. Pelo amor de Deus. Mas agora se chamar também na hora de dó, de compaixão, a gente aceita. Porque eu tô sempre de cabeça erguida, rapaz. Não, então, é porque a gente tá tentando levar quem ainda não foi. E a única pessoa que não foi é o Asbar. Mas o Asbar dá uma de gostoso e não quer gravar com ninguém. O Asbar já foi lá, jogou aquele jogo lá que me roubaram lá, esqueci o nome. Mas foi tão ruim que não fez nem diferença. Foi verdade. Nem ido. Eu sabia que eu tava ofendendo. Não, mas eu acho engraçado esse povo falando que eu não vou, mas também não convida, né? E aí? Você acha que você é igual certas pessoas que vai no podcast dos outros sem ser convidado? Eu não me convido pra ir nos lugares. Eu espero os convites. Mas muito bem, só tô esperando o resultado parcial do Careca do Amor aí, que ele não mandou no WhatsApp. Ou ele é muito ruim de conta, porque ele continuou com a mesma quantidade de pontos da outra vez. Eu tava tirando nomes fora aqui. Muito bem, então aí... Vejam o trabalho lá da Dani nos projetos dela, Los Ticos e no SciCast. Vamos para o resultado desse belíssimo jogo que foi o Curradanha 4, Desistir Nunca, Retroceder Jamais. Em quinto lugar, conhecido como último, recebendo aí o troféu Anderson Negão, de bem retardado, temos ele aí, indo direto para a sua tela, Paulo Careca do Amor, com 200 pontos, rapaz, parabéns, Paulinho, Foi até bem, viu? Foi até bem. Tá bom. É, vou falar que é até injusto. Ele até caiu da live. É, se desconectou. É até injusto, né? Alguém ter recebeu o prêmio Anderson Negão aí. Alguém que fez mais de 100 pontos. É até injusto. Mas hoje é o que temos, né? Tudo bem? E vamos lá. Em quarto lugar, temos ele. Wesley Zop com 245 pontos, rapaz. Quarto lugar aí, muito bem, 245 pontos. E agora vamos aí para o terceiro lugar. O terceiro lugar com 260 pontos, eu, Douglas Ganso. E agora, meus queridos, vou anunciar somente o primeiro lugar. O primeiro lugar com uma diferença de 4, mas... Oh, cara. Não, não dá pra ouvir nada que você tá falando. Mas também não ia ser importante. Aí, com uma diferença de 4 pontos, o primeiro lugar é dele, conquistando seu quarto título, Gabriel Asvaldo. Roubando qualquer um consegue. Vacilo. Isso aí foi cota porque ele tem uma bola solta. Eu sei o que é aí isso. Fica todo mundo com dó e dá ponto pra ele na troca de nada. Eu conheço esse sentimento, velho. Eu conheço. Com 266 pontos, aí ele foi o campeão, Dani, fazendo seus 261 pontos. Saiba que esse título aí é metade meu, porque eu gritei stop antes da Dani escrever ali para sambar. Então o título deveria ser meu. Mas então é isso, Gabriel Asmar, o momento aí do seu discurso na vitória. E já aproveita para dar seu tchauzinho, rapaz. Queria agradecer mais uma vez aí todas as pessoas que acompanharam esse Curradanha, mais dinâmico aí, um pouco mais curto de questões aqui pra gente falar, mas longo pra caralho, porque a gente teve que ficar escrevendo ao vivo. Queria agradecer. E pra gente que se alfabetizou recentemente é difícil, não é fácil. Sim. Queria agradecer ao Zop que convidou o Careca do Amor pra não ficar por último. Bela estratégia. O bicho é um estrategista, né, rapaz? Eu não posso chamar alguém rápido e inteligente, né, pô? E agora eu tô esperando um convite lá dos Los Ticos pra eu participar de um episódio, ser roubado, óbvio, porque a gente sempre é roubado. Mas eu espero um convite. Só pra dizer que eu não posso ir. Diferente daqui, né? Não tem, a gente não paga com a mesma moeda, não. A gente faz um jogo justo aqui e maravilhoso, né? Exatamente. Muito bem, Paulo Careca do Amor. Será que você consegue dar um tchau aí? Você tá me ouvindo? Tô. Pronto, então peraí. Tá vindo uma câmera direto do Glory Hole, da sua cara. O app do Zop. Direto da uretra, tá? No Glory Hole, dele. E aí, você tem que dar tchau, filho. Tchau. Tchau. Obrigado pelo enchente aí. Mas é arrombado ou não é? Usou na maneira correta, né? Dani, seu tchau aí, por favor. Queria agradecer, né? Obrigado por ter participado. Foi bem legal. Espero que você tenha gostado. Cedido uma manhã de domingo aí pra para ter uma aula, né, de justiça social aí e organização. É, então, né, se eu soubesse que eu ia ser roubada, eu não tinha nem vindo, né, mas obrigada pelo convite, me ensinou a não confiar em mendigos. Peraí. E obrigado para vocês que me chamaram, obrigado para quem estava assistindo, é isso. Falou, galera. Ué, vez, ó, pro seu tchau, nosso careca do amor, você viu? Saiu. Já saiu bravo. Saiu bravo. Saiu por baixo, né? Saiu. Nossa, rapaz. Falou, nem quero ouvir o tchau do Zop, não. Nem quero. Sai daqui. Vai que eu acho que eu tô olhando pro espelho. Vai que eu acho que é uma foto, né? Uma exposição de fotos minhas. Pode acontecer. Wesley, sobe seu tchau aí. Quero agradecer a galera toda que tá ouvindo aqui, quero agradecer a Dani que veio participar, e a gente teve a oportunidade de devolver um pouco por ele foi roubado lá no Los Ticos. Muito obrigado pela oportunidade. E é uma satisfação muito grande estar aqui comigo com vocês. Muito obrigado. Falou, pessoal. Muito obrigado aí pra quem assistiu, pra quem doou, pra quem jogou, pra quem se divertiu, pra quem contribuiu. Que vocês tenham uma semana aí tão alegre quanto que foi esse jogo. Até o próximo episódio, semana que vem. Tchau, tchau. Sobe a música aí, cabo, vamos lá.